Mais uma vez estamos aqui para um espaço de debate à sexta-feira, como habitualmente temos tido aqui na DW. Hoje temos como convidado o Sr. Thomas Ramalho. Eu sei que ele não gosta de tantas formalidades para a sua apresentação, mas temos que cumprir a regra das formalidades. O Sr. Tomás Ramalho é arquiteto de profissão e urbanista. Também tem uma larga e vasta experiência em trabalhar com as questões de desenvolvimento urbano. Profissionalmente já trabalhou para várias agências internacionais. Ele é também professor voluntário aqui em Angola, pela Universidade Metodista de Angola. É também mestre em planeamento urbano e desenvolvimento internacional. E com base na minuta de Surabaya para a nova agenda urbana, ele vai fazer uma discussão à volta da relação entre desenvolvimento urbano sustentável e a erradicação da pobreza e inclusão social. Portanto, como já começou mesmo, eu vou então, sem mais delongas, dar a palavra ao Tomás, que tem aí por volta de 20 minutos para a primeira apresentação e depois tem a parte do debate, que é a parte muito interessante, que é a interação com os participantes. Então, o chão é todo seu, por favor, podemos começar. Olha, controle meu tempo, viu? Que eu posso terminar me excedendo aí. Então, quando faltar 5 minutos, me avise. Tá? Então, bem, voltando à questão aqui, esse tema é basicamente um excerto, né? um dos focos da minuta que nós temos já para a Declaração de Quito sobre cidades e assentamentos urbanos sustentáveis para todos. Então vamos avançar. Primeira coisa, a presença e o mandato do UN Habitat. O UN Habitat é uma agência das Nações Unidas que promove assistência técnica, pode passar, e tem um... ela pretende trabalhar em prol de um futuro urbano melhor, e a missão é promover assentamentos humanos ambientalmente e socialmente sustentáveis e habitação digna para todos, uma moradia digna para todos. As conferências Habitat, que é um pouco, que uma delas vai ser agora, né, nesse nosso outubro urbano especial. O Habitat 1 foi a conferência das Nações Unidas sobre assentamentos humanos. Ela foi em 1976 em Vancouver. O Alan esteve nela, né? Canadense, ele teve a sorte de ter sido no país dele, foi onde ele conheceu a delegação angolana e veio para cá. E na Declaração de Vancouver, se estabeleceu um plano de ação de Vancouver com 64 recomendações em 6 domínios, no qual dá para ver aí, ó, diversos temas que são bastante atuais, né? O Habitat 2, que foi a segunda conferência das Nações Unidas sobre assentamentos humanos, ela foi em 96 em Istambul, e teve a Declaração de Istambul que consolidou essa agenda Habitat. Os compromissos de habitação digna para todos, desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis, a participação do setor privado e comunitário, questão do gênero, já entra aí, financiamento para habitação e assentamentos humanos e cooperação internacional. E agora a gente caminha para o Habitat 3. Então, como eu estava a dizer, a cada 20 anos nós temos essa conferência e houve uma mudança no nome, né? Na última conferência se indicou que essa conferência seria sobre habitação e desenvolvimento urbano sustentável. Então isso é interessante porque o tema do Dia Mundial do Habitat é a habitação no centro. É a questão da habitação no centro da agenda, e a gente percebe que de assentamentos humanos a gente tem agora muito individualizado a habitação, a questão da habitação, e que o desenvolvimento urbano ganha a dimensão sustentável como uma... é natural, né? A agenda Habitat e a nova agenda urbana, ela vai estar sempre articulada com a agenda de sustentabilidade que se estabelece 4 anos antes. Então, uma termina reverberando na outra. Então, na Declaração de Quito sobre assentamentos humanos sustentáveis para todos, a gente tem agora a Minuta de Surabaya, é o último documento. E esse documento se estrutura em três blocos, né? O primeiro bloco fala dos compromissos transformadores para o desenvolvimento urbano sustentável. O segundo bloco fala de implementação efetiva. E o terceiro bloco fala de seguimento e revisão. Né? E dentro desse bloco, pode voltar lá rapidinho, dentro desse bloco de compromissos transformadores para o desenvolvimento humano sustentável, os três compromissos transformadores são o desenvolvimento urbano sustentável para a inclusão social e a erradicação da pobreza, que é basicamente o tema da palestra de hoje. Por isso que eu estava a dizer que é um extrato, né, de Surabaya. A prosperidade urbana inclusiva e sustentável e oportunidade para todos, e o desenvolvimento urbano resiliente e ambientalmente sustentável. Então, são basicamente, se a gente for ver, os três pilares da sustentabilidade, né? A questão ecológica, a questão econômica e a questão social, elas estão aí. E por que essa ênfase nossa, né, do convite? Porque eu gostei muito do convite ser a ênfase nessa questão social, né? Porque isso é a grande agenda a ser defendida pela sociedade civil e pelos países mais pobres. Então, essa é a agenda que interessa realmente a Angola e aos cidadãos angolanos. E essa agenda, ela é especialmente cara a gente, né? A países como a países em desenvolvimento. Vamos avançar. Então, agora, são basicamente 18 parágrafos, tá? Que trata sobre esse subtema, né? Sobre esse compromisso transformador para o desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento urbano sustentável para a inclusão social e a erradicação da pobreza. É do parágrafo 23 ao 40, na minuta de Surabaya. E o primeiro tema estabelece a relação entre a erradicação da pobreza e principalmente a pobreza extrema como um pré-requisito para o desenvolvimento sustentável. Então essa relação é clara também no documento The Future We Want, né? O Futuro Que Queremos, de 92. O segundo ponto é o desenvolvimento urbano centrado nas pessoas, na equidade, e aí a questão de gênero, de idade, entra aí, e na questão da diversidade e dos direitos humanos. O terceiro ponto é a promoção da distribuição equitativa das oportunidades e benefícios da urbanização. O quarto ponto, o respeito aos direitos dos migrantes, refugiados e deslocados, e atenção às relações urbano-rural nos processos migratórios. O quinto, o reforço dos governos locais na provisão de serviços básicos sociais e na promoção de oportunidades de trabalho e acomodação para todos. E o sexto ponto, o apoio pelos governos e sociedade civil a serviços urbanos resilientes durante os conflitos armados. Então perceba que são temas emergentes e muitas vezes espelham preocupações que estão aí muito claras, né? A questão dos migrantes, a questão dos conflitos armados, dos serviços básicos. Vamos avançar. Então, a sétima seria a promoção de políticas nacionais e locais de habitação para a realização do direito à moradia adequada para todos. E aí a gente vê a centralidade da habitação, porque o sétimo ponto trata de habitação, o oitavo também vai tratar da questão habitacional, com o compromisso com a sensibilidade das políticas habitacionais com a diversidade, a diversidade etária, de gênero, dos grupos sociais, e uma especial atenção à questão locacional, né? A gente se percebeu muito claramente que o direito à moradia adequada foi um tiro no pé em alguns países, né? Caso de Luanda, em que para promover o direito à moradia adequada, se fez moradia adequada no Zambo. E não se leva à questão da localização, esse aspecto da localização, e aí você cria uma insustentabilidade social, né? Porque quem mora no Zambo precisa pegar aí 4 a 5 táxis para ir para voltar, então são 10 táxis, 10 táxis são 1.500 kwanzas, 1.500 kwanzas vezes 20 dá 30 mil kwanzas, que é maior que o salário mínimo angolano. Então, você dá uma moradia que tem água, tem luz, a gente sabe até que nem todos esses serviços são, às vezes são interrompidos, mas que é mais adequada do que a dele, né, que estava, às vezes, até numa situação de risco ou muito degradante, mas que é insustentável socialmente. Então essa dimensão é fundamental, e é fundamental ligar ela à questão da habitação, né? Linkar ela ao direito à moradia adequada, e que na verdade a gente tem chamado isso desde 96, né, Alan, de direito à cidade. É basicamente você acoplar o direito à moradia adequada à questão da localização, a importância dessa moradia ter um envolvente com serviços urbanos, com oportunidades de emprego, oportunidades de geração de renda, com espaços para lazer, para entretenimento, né? Para todas as idades. Enfim, o nono ponto também trata da questão habitacional, o estímulo à variedade de opções e modelos de moradia adequada que sejam seguras, acessíveis física e economicamente, né, que é o affordable, que a gente não tem, né? Accessible and affordable. E em português fica sempre difícil de traduzir o affordable. Com especial atenção à inclusão dos mais pobres. Aí vejam que são três, né? Três só na questão habitacional. Depois a eliminação das barreiras legais, institucionais, físicas e socioeconômicas para a infraestrutura básica, física e social para todos, sem discriminação. A promoção de segurança de posse fundiária, e isso também se relaciona à questão habitacional, principalmente a regularização de MUSEX. A promoção de segurança de posse fundiária para todos, reconhecendo diversas modalidades de posse, com especial atenção às mulheres. E por que é importante parar aqui nessa questão das mulheres? O Brasil e diversos países da América Latina têm experiência em dar o título, no caso da regularização fundiária, à mulher. E primeiro que isso serve como um instrumento de empowerment, né? Que elas tenham acesso à propriedade, e segundo que se percebeu muito claramente que nos MUSECs, nas favelas brasileiras, a estabilidade eram as senhoras. Os homens fogem e deixam ela lá com os filhos, e quando fugiam, levavam a casa. Quer dizer, não levavam a casa, o fugir antes era expulsar a mulher de casa e colocar uma mais jovem. E aí, a cada 10 anos, eles renovavam esse processo. E isso cria-se uma questão fundamental, né? A vulnerabilidade para as senhoras, ela pode estar inserida dentro de uma política inclusiva, né, fundiária e habitacional. Vamos avançar? O ponto 13, a promoção de espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis, verdes e de qualidade para a construção de sociedades inclusivas e democráticas. Então, é a importância do espaço público, né? do espaço público como um lugar didático, de mediação de conflitos, um lugar em que todas as camadas da população estão, em que todos os nichos etários, né? Um espaço onde o gay possa ir, as mulheres, né? O gay não sofra violência pela sua orientação sexual, que as mulheres não sejam estupradas porque está escuro, é que as crianças podem jogar bola, mas elas têm que mediar aquilo com a senhora zungueira que quer vender. Então esse espaço público ele tem uma importância fundamental na construção da cidadania, né? E da democracia, das pessoas aprenderem a debater e a mediar os seus conflitos de maneira cidadã, né? E a importância desse espaço público que também se espelha nos objetivos do desenvolvimento sustentável, como a gente vai ver. O 14º ponto, a salvaguarda do patrimônio natural e cultural das cidades para a promoção da cidadania e reforço da identidade. Promoção de ambientes urbanos seguros, sadios, inclusivos, com especial consideração para mulheres, jovens e crianças, os grupos que mais sofrem, né, com a questão da insegurança, terminam sendo esses. Os jovens, muitas vezes, são aí, principalmente... Não se coloca, né, as coisas, mas as aparências também, né, as questões étnicas muitas vezes entram, as questões de raça às vezes importam. É um documento mais sensível, então às vezes não se coloca algumas questões, mas os jovens, eles terminam sendo aí o que participam, né, e sofrem muito, e as mulheres e crianças, obviamente. Depois, o reconhecimento da diversidade nas cidades para a coesão social, para o diálogo, entendimento intercultural, tolerância, inovação, empreendedorismo, etc. Então a cidade já é o locus da multiculturalidade e é reconhecer isso, o que a nova agenda tenta. O 17º ponto, que na real ali vai ser o 39, né, o parágrafo 39 da nova agenda urbana, é o engajamento da sociedade civil nos mecanismos de decisão, planeamento e acompanhamento de políticas urbanas. Então muito claro que esse processo de desenvolvimento urbano sustentável para a inclusão social e a erradicação da pobreza tem que considerar as pessoas, né, e as pessoas participarem dele nos diversos mecanismos aí. E, por último, o apoio aos governos locais como atores-chave para a promoção de diálogo entre os diversos segmentos sociais que coabitam as cidades. Então percebam que a participação e a descentralização terminam sendo temas transversais, né, num tema de inclusão social e erradicação da pobreza. Vamos lá. Agora os objetivos do desenvolvimento sustentável, que a gente sempre tem que falar, porque é a nossa agenda de desenvolvimento, não só das Nações Unidas, mas de todos os países, né? É uma agenda construída pelos países, até 2030, e nós temos 17, nem sempre foram 17, né? Numa outra apresentação eu mostrei um slide onde só tinham 12, e nela não constava o número 11, e foi uma grande luta né, da sociedade civil e de setores específicos, haver um Urban SDG, né, um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Urbano, que trata da questão da sustentabilidade, das cidades sustentáveis, né, e não só, fala também da questão da segurança, da inclusão e da resiliência, que são os quatro temas. Na primeira proposta que surgiu do ODS número 11, também tinha a questão da produtividade. E é interessante que ela foi retirada. E eu vi uma palestra esses dias de um indiano, eu esqueci o nome dele, é uma pena, porque ele é muito bom. Poderia sugerir, eu posso até tentar mandar o link depois pelo capitão, o capitão espalha esse link. Mas ele falava da dimensão da produtividade, né? Talvez é o que falta ali para completar a coerência que tem a nova agenda urbana e que teriam os ODS, né? E, na verdade, a questão da produtividade é tratada nos ODS, na hora que a gente trata da questão do transporte. Então, tem aspectos que termina sendo abordado. Mas, enfim, óbvio que vai ter também algumas metas específicas. Então, entendam que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles partem de uma visão, né? Que é uma visão para 2030, e essa é uma visão que praticamente é erradicação da pobreza, né? A primeira era de diminuição, e as metas de objetivo do milênio sempre era diminuir pela metade a nutrição. Agora é erradicar. Então houve um compromisso mais forte. Isso foi uma grande luta e uma grande conquista, né? Muita gente acha, inclusive, que os SDGs são unachievables, né? Que eles não são. Não é possível chegá-los em 30 anos, ou em 15 anos, que a humanidade não vai mudar tanto. Não vai. E tanto. Mas é interessante a gente ter objetivos agressivos, porque é uma maneira das agências das Nações Unidas, das ONGs, da sociedade civil pressionar os governos. Então, vamos lá. Tá? Eu vou tratar só dele, desse aí, do número 11. O primeiro é até 2030. Deixa eu ler antes. Garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada, a preço acessível e aos serviços básicos e urbanizar os assentamentos informais. Então, falando um pouco rapidinho, né, dessa meta, né? Já que os objetivos, como eu estava dizendo, o objetivo, ele parte de uma visão e ele vai estruturar em meta. E a meta é medida por indicadores. Eu vou chegar aqui só até a meta, tá? Então tem 10 metas nesse objetivo e algumas metas têm um ou dois indicadores. E o que interessa realmente aos países e o que a gente tem que discutir, no fim das contas, são os indicadores. Porque o indicador é a questão fundamental, tá? Depois, quem quiser, eu posso passar os indicadores, tá? Não era o tema, então não abordei isso. Na outra palestra, que o tema eram os ODS, né, da Conferência Rápida, eu falei dos indicadores. Mas como é que a gente enquadra isso, né, na questão africana e angolana? Vamos lá, capitão. Primeiro, percebam que pela primeira vez na história, mais da metade da humanidade vive em cidades. Isso é o fenômeno que acontece ali desde... David Harvey descreveu como acontecendo em 2007, né? É uma introdução muito bonita de um dos livros dele, onde ele fala que em algum lugar na China e na Índia, né, que provavelmente os países dos bilhões aí foi onde gerou essa pessoa, alguma pessoa estava a chegar na cidade e naquele momento o mundo se tornava mais urbano do que rural, né? Pela primeira vez em sua história, havia mais de 50% da população global vivendo nas cidades. E se vocês forem perceber, o nível de crescimento da população urbana, ele continua muito ascendente, né? E aí tem um enquadramento específico na população africana. Percebam que a população africana, ela cresce aqui, em termos geral, e sai de uma fita em 1950 para uma população muito expressiva em 2015, aí, mais ou menos, né? Então, em África, o fenômeno da urbanização, ele vai iniciar um pouco mais tarde do que na América Latina, mas quando ele começa realmente com todo o gás. Pode passar? Então, todo o crescimento populacional está hoje concentrado nas áreas urbanas. A gente vê que a população rural, ela já está no nível, né, de acomodação. Pode passar. E se a gente compara os continentes, a gente vê que a Ásia, ela vai ter aí uma outra dinâmica até 2050, e a África continua, né? Os outros continentes nem se falam, mas a Ásia, ela começa a diminuir e a África continua dentro aí do mesmo empuxo. Tá? E está mais ou menos agora, em 2020, 40%. Né? Ou em 2020, não, desculpa, em 2016, a 40% a população. Então, é óbvio, né, a leitura desse gráfico torna óbvia essa informação, que a urbanização das próximas décadas estará principalmente concentrada no mundo em desenvolvimento e especialmente no continente africano. E isso aí é uma imagem de Kibera. Isso aí, pode passar. Uma outra imagem de Lagos, né, gera esse tipo de urbanização. E isso assusta os governos, né, assusta as pessoas. Quando os governos veem aquele gráfico, eles pensam nisso. E aí qual é a resposta automática de qualquer governo? Eu tenho que parar essa urbanização. Não é isso? Então, eu já tive alguns debates aqui. Em todos os debates, você fala no final, direito à cidade, não, temos que falar no direito ao campo. E aí, no último debate, inclusive, eu falei, mas quem é que vai voltar pro campo aí? Aí dois levantaram a mão e a gente tem que lembrar de, na hora que tiver lá as ecovilas rurais, de lembrar para eles voltarem, né? Porque eles marcaram um compromisso. O Elídio Daio, né? E o outro professor ali de arquitetura de algum lugar, porque todo mundo diz que vai voltar pro meio rural, né? O arquiteto Elídio Daio. Isso, ele falou que voltaria pro meio rural na hora que houvesse condições. Eu, por acaso, acho que o que eu disse. É, mas ele não quer ir, né? Então, é uma coisa interessante. Ninguém, todo mundo sugere voltar para a zona rural, ir para cidades menores, mas todo mundo quer a grande cidade, né? Todo mundo quer isso. E isso é porque as pessoas são movidas pelos sonhos, né? E elas vão por motivos muito concretos e muito objetivos. Mas quando os líderes veem isso, é normal uma pessoa que não conhece o senso comum. O que é que o senso comum vai dizer a ela? Isso é um caos, né? Então, por favor, capitão. Pensa-se logo numa crise urbana anunciada. Não, a gente tem que frear essas pessoas. Essas pessoas têm que ficar ali na zona rural. Não dá para elas virem para a cidade, já tem muita gente. Olha o caos que já está aqui, não há como. Não cabe mais ninguém. Mas na real, isso é uma oportunidade para o desenvolvimento. E por que é uma oportunidade para o desenvolvimento? Percebam que isso aí é um gráfico muito famoso do Banco Mundial. E aí todo mundo usa isso como argumento agora, né? Porque o Banco Mundial mostrou que na Ásia a urbanização e a taxa de urbanização, a partir do momento que os países se urbanizaram, o PIB per capita disparou. Né? Eles usaram a urbanização como processo de desenvolvimento. E a África, como sempre, né? Sempre a África, olha a África, a Libéria, se urbanizou, mas ficou mais pobre. A outra ali, Madagascar, ficou mais pobre. Primeiro que esse gráfico é extremamente tricky, tá? Porque ele, obviamente, que o PIB per capita está em dólares ali, né? E aí você tem processos inflacionários que obviamente influenciam isso, né? Como que acontece? Aquilo às vezes nem é um empobrecimento real nesse nível, tá? As pessoas estão a comer a mesma quantidade de arroz, estão a morar em casas parecidas, mas como a moeda se desvalorizou absurdamente em relação ao mundo externo, há um empobrecimento, né? Por exemplo, o Brasil ficou mais pobre em relação ao mundo, a Angola também, né? O angolano ele agora está mais pobre. E de fato tá, porque aí não dá nem para comparar. Mas o Brasil, como tem um mercado interno, o preço do arroz ficou ali, mais ou menos. O preço do feijão também. O preço do carro até ficou. Não surge um processo inflacionário imediato. E se paga aquilo em reais. Não interessa se agora você compra um apartamento por 50 mil dólares, antes você comprava por 200 mil dólares. São dinâmicas cambiais que pouco afetam a economia real. E isso aqui é baseado nessas dinâmicas cambiais. Então, muitas vezes, a gente tem que estar atento, né, a esses gráficos. Tinha que se ponderar por PPP aí, por Power Purchase of Power, uma série de coisas. Mas isso aí assustou, né, vários líderes. Então, mas ainda assim, partindo do princípio que a urbanização e o crescimento do PIB, eles nem sempre são convergentes, o que a gente percebe claramente é que o PIB per capita é sempre uma consequência de longo prazo da urbanização. Tá? Então, o que é que a gente percebe aqui, ó? Que os países, não adianta eles começarem a se urbanizar, eles precisam ter uma rede urbana mais complexa, eles precisam ter um grau de urbanização para que o PIB comece a crescer de maneira mais rápida. Então perceba, um país está aqui e ele vai subindo para 40% de urbanização, é só quando ele passa dos 60% que realmente aquele efeito no PIB passa a ser exponencial, né? Passa a ter um efeito mais amplo. Mas olha, esse gráfico aqui eu não sei o que está fazendo aí, porque ele aí está bem mais bonito, né? Ele aqui está todo... O que é que houve nesse... Deixa eu ver se o gráfico está assim também. Bem, eu não sei o que é que houve. Esse gráfico ele é assim, tá, pessoal? Ele não é tão ascendente, não. Não seria possível. Tá? Mas ele... Bem, não sei o que é que houve. Mas, basicamente, o que esse gráfico está a dizer é que, ainda que não seja tão rápida, né, ou tão devagar, né, ele é mais inclinado, o que acontece é que, a partir do momento em que a população urbana vai crescendo, o desenvolvimento humano ele vai indo mais para o passo. A tendência dele é mais vertical. Ele é nesse sentido aqui. Eu não sei o que é que houve. Eu posso mandar para depois para vocês. Eu já sei o que é que houve. Algum erro aqui, ó. O índice de desenvolvimento humano vai de 0 a 1. Estão entendendo? Okay. Como aqui está indo até 3, então ele está indo nesse sentido. Se aqui fosse 1, ele iria assim. Tá? Só para vocês entenderem o que houve com esse gráfico, foi uma loucura aí qualquer. Na hora, eu não posso nem culpar minha equipe, porque fui eu que fiz, né, o negócio. Deveria até culpar um, dizer, olha, mexeram no gráfico, mas fui eu. Ajustando isso hoje de manhã, e devo ter feito alguma besteira. Mas, basicamente, o que a gente percebeu foi isso, que a urbanização, apesar de não ter um efeito no PIB, tem no IDH. E o que é o IDH? O IDH são três coisas: renda, quem sabe? Saúde e educação. Ou seja, se o efeito não é imediato na renda, quer dizer que o efeito está sendo muito bom na saúde e na educação para ele ser assim, né? E isso é uma coisa meio óbvia, né? Quem mora na cidade tem mais acesso à medicina. Porque mesmo que... Você veja, quem está na zona rural está com paludismo. Se não tiver o remédio, tchau, um abraço. Não tem o remédio. Na zona urbana você pede alguém na rua. Você sabe onde é que é a farmácia, você pede alguém ou se vira, ou pede no vizinho, né? O vizinho tá com a quixiquila, você sabe, vai lá. É o mês dele da quixiquila, é o mês que você pediu o remédio do paludismo, né? Então, é o mês de ficar doente, né? As pessoas já sabem até aqui. Então, funciona mais ou menos assim. As pessoas se viram na cidade. Na cidade tem muito mais elementos para elas se virarem. E a mesma questão com a educação. Então, a educação, você tem mais acesso às escolas, os professores são mais qualificados em geral, né? A educação é de melhor qualidade. Então, há uma relação com saúde e educação mais forte. E isso são ingredientes de desenvolvimento de longo prazo. A gente sabe disso, né? Ou seja, aí esse é um aspecto. A gente viu que 60% da população é quando começa a crescer. E qual é a relação? Esse é outro aspecto. É PIB per capita em proporção de moradores de Mussex na população urbana. Então, é quantos dos moradores urbanos moram em Mussex? Qual é o grande problema das cidades não gerarem dividendos econômicos rapidamente? É a urbanização informal. Por que a urbanização informal? Percebam que é difícil você ter, apesar de ter comércio nos Mussex, mas esse comércio está muito mais nas vias de passagem, né? Em vias específicas onde passam. Então, um processo de urbanização formal ele vai gerar muito mais dividendos econômicos. E percebam que reurbanizar os Mussex é um excelente negócio. Porque a partir do momento, né, que você vai erradicando a pobreza e requalificando os Mussex, o teu PIB também vai crescendo. E a partir do 40% é que começa a ter efeito. Então, os países que têm uma população urbana no qual mais de 40% mora em Mussex, que é o caso de Angola, que é o caso do continente africano em geral, né, e de boa parte da Ásia, eles é que não têm aquele automatismo entre desenvolvimento econômico, né, e urbanização. Mas percebam que, mesmo que o efeito não seja imediato no PIB da requalificação de Mussex, ele é imediato na qualidade de vida também, no desenvolvimento humano das pessoas. Novamente, o efeito é maior onde? Na saúde e na educação. E a gente sabe disso intuitivamente, né? Se eu estou urbanizando o Mussex, se eu estou dando melhores condições de saneamento, eu estou melhorando as taxas de mortalidade infantil naquele Mussex, né? Então, isso aqui é fact-based, pessoal. Isso é uma coisa, são dados, tá, do mundo inteiro. Isso é baseado aqui no Human Development Report de 2014 e no World Urban Report, né, e nos dados também da UNDESA. Então a gente tem aqui dados de UN Habitat da UNDESA também em 2014 e é fact-based, é incontestável. Vamos lá. Então, a urbanização de assentamentos informais é a mais efetiva estratégia para potencializar a relação entre urbanização e desenvolvimento humano. O segundo objetivo, falei do primeiro, que era o mais importante para a questão da erradicação da pobreza, por isso eu demorei tanto tempo nele. Tá? O segundo, a segunda meta é, até 2030, acesso a sistema de transporte seguros para todos, segurança rodoviária e transportes públicos. Então, um aspecto da ligado à questão da erradicação da pobreza, né? A gente estava falando do Zango, de quantas pessoas gastam para ir no Zango, né? E olha o que tem nesse gráfico. Uma relação entre gastos totais com transporte para o mercado mais próximo, por tipologia de urbanização de Mussex. Então, percebam que quem mora em reassentamento, estão qualificados em 4, tá? São pessoas que estão em Mussex urbanizáveis, que é o caso da maioria aqui do Luanda, né? Em áreas de risco, isso aqui não é um estudo feito em Angola, tá? É um estudo feito no Camboja. Mas aqui, eram Mussex urbanizáveis, estavam lá, os que estavam em áreas de risco, que assim, por uma questão de human rights, nem o UN Habitat vai deixar ali, porque é encosta, é áreas que vai ter uma chuva, as pessoas vão morrer, sabe? É uma área de linha de drenagem natural que é risco de vida, não dá para você também aceitar qualquer tipo de assentamento. Mas as pessoas ainda assim insistem em estar lá, tá? E por que elas insistem? Porque elas são as que menos gastam no transporte, estão vendo? Então as pessoas escolhem uma área de risco, não é porque elas querem morrer, não é porque elas são burras, estúpidas e esse povo não sabe onde colocar a casa. Não, aquilo tem uma inteligência. É a inteligência locacional. É dizer, olha, eu estou aqui porque eu não gasto. Eu sou o que menos gasto com transporte. De todos. Os urbanizados, vocês veem que eles gastam bem menos. E quem gasta mais é o pessoal de reassentamento. Porque a lógica do reassentamento sempre segue a lógica da terra fundiária. E as terras mais baratas são nas zonas periféricas. Né? E aí... essas pessoas terminam gastando mais para ir para o mercado mais próximo. Veja que a pergunta não é uma pergunta ir ao centro. Se fosse ao centro, era outra história, inclusive. Né? Aí essa turma aqui, da área de risco, não gastava nada, às vezes. Né? Ou ir para o seu trabalho, porque muitas vezes essa é a questão. Mas vamos lá. Esse é o gasto. E o segundo elemento é a casa de banho por despesas com transporte. Então, percebam que aqui é a composição, a componente de gastos, e aqui é quantas pessoas gastam em cada faixa dessa e qual delas tem casa de banho. Então a gente percebe novamente que nenhuma casa de banho é mais de 60% das pessoas que gastam mais de $1 no Camboja com transporte. Né? Que aqui, vamos colocar o dólar no oficial, 450 kwanzas, 550 kwanzas, né, mais ou menos. Né? 550 kwanzas. Então, quem gasta isso aqui, ó, praticamente não tem casa de banho. Aqui, quem não gasta nada com transporte, já tem diversas modalidades aí. Os que não têm nenhum acesso, cai para apenas 20% da população. Então veja como melhora, né, o saneamento das pessoas. Né? Então vamos avançar. O material de construção por emissor título de posse. E aí eu já queria que você colocasse os dois. Se fala muito, eu na minha época de mestrado, a grande discussão era do Security of Tenure, né? Security of Tenure, e você dá algum título, e aí o Alan, eu tenho certeza, já fala há muito tempo de outras modalidades de você dar a segurança de posse, né? Que não precisa ser uma coisa Hernando de Soto, de vamos dar porque o cara vai no banco, como se o cara fosse no banco e vão dar ele um empréstimo, entende? Olha, moro naquele museu ali, me dá um empréstimo. É a maior besteira, né? Isso só gerou em muitos países uma financiarização daquilo, as pessoas saíram, foram gentrificadas. Então você pode criar outros mecanismos que assegurem a posse e que às vezes até dificultem a entrada no mercado formal para que o mercado não engula aquilo ali. E perceba, isso aqui é o tipo de título que tinha lá. Então era o título precário de bairro, que era dado no bairro no Camboja, que valia menos, o da comuna e da administração municipal. Quando você tinha o título da administração municipal, era o título formal. Né? Aqui em Angola a gente poderia mudar esse esquema. Né? Poderia ser o título da administração comunal, o título ali da coisa e o outro do registro. Né? Um papel do registro notarial. E aqui quem é inquilino. E percebam que não é muito claro a relação, né? Porque várias pessoas com título da administração moram em lugares precários. Né? Não há uma relação clara entre segurança de posse, que esse é o mais seguro, e o tipo de habitação com acabamento. Você perceba que quem é inquilino ou quem está indefinido também ali, ó, tem de alvenaria. O que mais tem de alvenaria é o que está indefinido, o que não tem título nenhum ainda. Então não é que as pessoas melhoram a sua casa a partir do momento. Não, elas melhoram quando elas têm alguma poupança para aquilo. E quando elas, obviamente, acham que não vão ser, né? Se elas acham que é iminente a saída, eles não vão, elas não vão colocar. Mas mesmo que ela não tenha o título, e que ela tá vendo, ó, o Estado não tá ligando muito para isso aqui e tal, ela vai fazendo. Que é o caso das favelas brasileiras, né? Dos próprios mosaicos angolanos. Ninguém tem título e as pessoas investem na sua casa. Ninguém quer morar mal, quer ficar morando mal, né? A grande relação que a gente percebe é com o transporte. Então, novamente, quem ganha, quem gasta mais de um dólar, olha o nível de precariedade, né? É 50% das residências são precárias, enquanto que é apenas 10% em quem não gasta. Se a gente for pegar aqui a alvenaria com acabamento, olha a diferença brutal. Chega a cada 50% quem não gasta, e um dólar vai um pouco mais ali de 10%. Então é outra coisa da importância. O transporte termina sendo uma questão fundamental que afeta a capacidade de poupança das famílias. E é a capacidade de poupança das famílias que faz com que elas saiam da pobreza. Então, por isso a importância de oferecer transporte para todos. Então, primeiro, o terceiro agora, aumentar a organização inclusiva sustentável, o planejamento e a gestão participativa, e também salvaguardar o patrimônio cultural e natural. Os que não estão relacionados à questão da erradicação da pobreza, eu vou passar mais rápido, tá? São esses. Mas isso eu queria falar, que é uma questão da minha cidade que termina se relacionando. Porque a gente está falando de desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo todo esse tempo, e a ideia é que a gente tem que promover cidades mais compactas, né? Amigáveis aos peões, sustentáveis e inclusivas. Porque na cidade mais compacta, o pobre pode morar mais próximo do centro. Essa é a luta pela cidade compacta, também é uma luta pela inclusão social. Porque se consegue morar mais gente ali no solo, a gente consegue, né, incluir mais o pobre ali, perto das oportunidades, que a gente sabe que sempre, no critério locacional ali, quem tem mais dinheiro sempre vai terminar, pelas dinâmicas de mercado, se sobressaindo. É a lógica normal. Então, a gente tem que evitar o urban sprawl, né? Isso é o princípio básico do desenvolvimento urbano sustentável. É evitar o espraiamento ou a expansão urbana horizontal. Ali no caso, volta lá só rapidinho, aqui é um exemplo de Los Angeles, ali Paris, né? Paris é uma cidade compacta, Los Angeles é uma cidade não compacta, e veja o efeito, né? Todo mundo tem a sua casinha, o seu terreninho de 20 por 30, como é o caso aqui de Luanda, né? Terreno, todo mundo quer um terreno 20 por 30, né? E os governos dizem, não, temos que fazer habitação de interesse social aqui é 15 por 15 até, né? No Zango é menor, mas é 20 por 30, muitas vezes 20 por 20, 40 metros quadrados. Mas que nível de densidade a gente vai chegar com um terreno de 20 por 30 se todo mundo quiser morar no 20 por 30, né? Vamos fazer a conta rápido? Então vamos lá, 10 mil metros quadrados é 1 hectare, é uma quadra, né? Se a gente for tirar aí 35% para infraestrutura, pode até chegar a 50. Vamos tirar 40% para ficar fácil. 6 mil hectares a gente tem que vai ser para lote. De 6 mil hectares, 20 por 30 são 600 metros quadrados, né? Então, ou 6 mil hectares não, 6 hectares, desculpa. 6 mil metros quadrados dividido por 600 dá quantos lotes? 10, né? 10 lotes vai dar 40 pessoas. 4 pessoas por casa ali. Às vezes vai dar menos. Então é 40 habitantes por hectare. Vocês acham que isso é uma densidade razoável? De jeito nenhum, né? Você não consegue ter um sistema de transporte. E isso é a densidade máxima, né? Vocês dizem, ah, mas em Angola mora muita gente. Não, o censo é 4.6 por família. É isso. E a zona rural levanta essa média. Então, na zona urbana é mais baixa. Então, 4 é bem razoável. Tá? Então, percebam que não é assim. Se a gente for continuar com o padrão do 20 por 30 em Luanda, é esse daqui que a gente vai gerar. Com a diferença, Luanda não é Los Angeles. Não tem uma capacidade de investimento que Los Angeles tem em infraestrutura viária. E depois, será que a gente quer esse tipo de cidade? Né? Em cima ali estão os viadutos, todo mundo embaixo de viaduto. Vamos colocar um viaduto na Samba, um outro na Deolinda Rodrigues, dois viadutos até, né, que vai ter que ser, porque não tem muito espaço. Então é esse tipo de cidade que a gente vai gerar. Vamos lá. E esse tipo de cidade, percebam... Não, desculpa, você... Nesse tipo de cidade... o que acontece, ó, aqui é novamente Los Angeles, dois mapas, aqui é a densidade populacional e aqui é a dependência de veículos, é a quantidade de veículos por pessoa. Então percebam que é claro, onde a cidade é mais densa é onde tem menos veículos por pessoa. Né? Então as pessoas vão ter que ir para o automóvel motorizado. Então, se a gente promove a eletrificação, a gente reduz a dependência do transporte motorizado privado e individual e permite o melhor aproveitamento dos espaços públicos da cidade, incentivando alternativas de transporte mais sustentáveis. E isso fala por si só, né? Eu não preciso dizer porque o transporte motorizado ele degrada a cidade. Porque ele exige mais espaço. A mesma quantidade de pessoas para transportar em três modos, olha a quantidade de asfalto que eu preciso. Enquanto aqui eu não preciso. Então não tem muito jeito, meus amigos. Se a gente quiser priorizar os carros e não anda, se a gente quiser priorizar, primeiro, vamos lá, se a gente quiser priorizar o lote 20 por 30, a gente vai ter uma cidade que demanda carros, né? Se a gente quiser uma cidade para carros, a gente tem que fazer infraestrutura para esses carros andarem. Se a gente for fazer esse tipo de cidade, a gente vai ter esse tipo de cidade que a gente vai ter. Uma cidade onde o carro está em todo canto, como é na marginal. Né? Que a gente, em vez de ter ali uma promenade, tem uma faixa de Gaza entre a fachada ativa da marginal e o projeto da Baía de Luanda. Né? Tem um estacionamento ali de veículos, quando aquilo podia ser uma outra marginal, né? Sem um outro espaço público. Vamos continuar? Então, ó, as cidades podem ser bem mais amigáveis para peão, se a gente for ver. Quando a gente tira a cidade, fica bem mais agradável. E todo arquiteto, quando faz o seu projeto de espaço público, coloca um monte de gente na rua, né? Sempre, mesmo que tenha uma densidade baixíssima. Ele coloca lá na perspectiva dele um monte de gente. Porque é isso que a gente quer ver, na verdade. É esse tipo de cidade que a gente quer. Então, a evolução da mancha urbana de Luanda, isso foi um estudo que a gente utilizou dados, inclusive da DW, tá? A DW fez esse mapeamento aí desde a década de 50. Então, ó, percebam que a mancha urbana vai dessa escala para... Vou passar. Olha a escala que ela vai em 1980. Então veja que é um crescimento na época colonial nos 5 primeiros anos. E ele é basicamente em torno da... Volta um pouco. Ele é basicamente em torno da Deolinda Rodrigues, né? Da Estrada do Catete e um pouco ali para o Cacoaco. Aí, como é que ele evolui de 80 para 2008? Vamos lá, capitão. Em 28 anos, dos quais 22 em guerra, essa mancha cresce 2,35 vezes. Todo esse crescimento aqui, o Benfica, consolidando o Cacoaco ali em Viena, é um crescimento de 2,35 vezes. E aí todo mundo diz, ah, Luanda cresceu muito por causa da guerra, né? Verdade. 2,35 vezes. É bastante crescimento, né? Mas como é que Luanda cresce depois que se lança o PNUH? O Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. Vai lá, capitão. Aí Luanda cresce isso. Em apenas 6 anos. E aí o bom é que a gente tem agora um censo. É uma pena a gente não ter uma série histórica. Talvez a gente até tenha que fazer esse exercício depois de colocar nos dados que a gente tinha mesmo. Porque o censo foi tão surpreendente que ele vai ter que mudar toda a série histórica, né? Ninguém imaginava que Angola estava com 25 milhões e que Luanda tinha 7 milhões de habitantes, né? Então as séries históricas de Luanda, elas são provavelmente subdimensionadas, e de Angola, né? Porque Angola se falava, quando eu vim para Angola a primeira vez, Angola tinha 14 milhões. Os angolanos bateram nesses 10 anos, né? Fizeram muito filho, porque foram 10 milhões de angolanos nascendo. De fato, subdimensionava-se, né, a população de Angola. Enfim, e superdimensionava-se a população de estrangeiros, né? O censo também demonstrou isso, que a população de estrangeiros é ridícula em relação à população total, né? Eram as duas lendas urbanas, urbanas não, né? E lendas que também é relativa à população rural. Quando eu cheguei em Angola, falaram sobre 7 milhões. 7 milhões. Para o país. Para agora o país. São 7 milhões na cidade. Só. Na cidade, pois é. Mas olha, essa mancha aqui cresceu 2,5 vezes. Ou seja, ela cresce em termos relativos. Porque se a gente for pegar em termos absolutos, aí é uma vergonha. O que ela cresce é, ela cresce 2,5 vezes isso aí, e veja como ela cresce com vários vazios. A UAN, que foi planejada para isso tudo, só ocupa isso aqui, atualmente. Né? A outra, todo esse pedaço aqui não ocupa nada. É uma área que querem fazer mais casas T3, T4. Por que não fazer casas aqui de habitação social realmente, para os mais pobres? Porque é essa faixa que não está atendida. Sabe, já tem gente aí com 4 casas, né? Em Angola, com uma casa, com 2 casas. Então, agora é a hora, talvez, de é uma outra faixa que precisa, sabe, de habitação, de fato. Então, aproveitar esses vazios aqui para essas coisas, né, é o que a gente recomenda. E esse tipo de crescimento é muito sustentável, né? Vamos lá, capitão. Porque veja a densidade no qual a cidade está aí, são os dados do censo 2014, desculpa. Você veja que você tem alguma densidade ali no Quilamba, em algumas áreas dos Andes, mas a densidade, em geral, ela é baixa, né? Ela vai ser mais alta em algumas áreas aqui do São Paulo, né? Na baixa mesmo, ela já é baixíssima também, o que é uma pena, o centro foi esvaziado. Então a gente, bem, aqui é a área presidencial, né? Da Chicala, então ali a densidade baixou nos últimos anos também. É. Aqui, no sul. Mas percebam as dinâmicas, que os vazios ficam muito maiores, né? Ficam maiores do que a mancha. Volta lá, capitão, rapidinho. Volta um. Veja. Não, só um. Faz a comparação. Isso é mancha urbana. E agora, ó, densidade. Então, pensei que quando a gente lê o aspecto de densidade, é ainda mais dramático. Né? Tá, vamos avançar. Então, ó, outra meta é reduzir as pessoas afetadas por catástrofe, né? Questão da resiliência. Vamos lá. E reduzir o impacto ambiental negativo das cidades. Então, indo. Por que as pessoas moram em área de risco, né? Porque catástrofe existe porque as pessoas estão nas áreas de risco. E elas estão nas áreas de risco por esses dois motivos, pessoal. Olha a relação entre aqueles quatro tipos de assentamentos, né, e o percentual de renda estável. Então, é na área de risco onde a maioria da população tem renda estável. Tem um emprego que lhe garante uma renda mensal, né, e que ele pode contar, ele pode se planificar. Então, você veja que é uma decisão, é a mesma decisão de um jovem diplomata em virar embaixador em Mogadishu ou ser terceiro secretário em Nova York, entende? Ele talvez queira ser embaixador lá porque ele acha que vai melhorar a carreira dele, né? Então é uma decisão de morar numa área de risco, sabendo que está colocando o próprio risco em vida, mas ele vai sair da pobreza sozinho. Aqui, outra questão, ó, a educação. A maioria é o que vai ter acesso às escolas de melhor educação, que no caso lá são as escolas públicas, né, e privadas. É, e nenhuma tem várias. Ó. Aqui ninguém na área de risco não tem acesso ao ensino. Então, são motivos concretos que fazem a pessoa ir para a área de risco. Tá? No tempo, já passou os 5. Já, né? Já, sim. Então, podemos avançar. Ó. Outra questão aqui, já está finalizando. Volta só, agora. Pronto, outra questão isso aqui como uma possibilidade de inclusão das pessoas pela própria questão da reciclagem. A gente tem um projeto que a gente quer fazer com a DW nisso, né? É, vamos avançar. É, o acesso universal aos espaços públicos, as relações com as áreas urbanas e periurbanas. Então vocês vão vendo depois as metas. São 10 metas, pode passar. Então o espaço, eu ia falar um pouco, mas é só para dizer que esse tipo de espaço ele tem que ser feito em toda a cidade. A gente não pode ter essa concentração de espaços públicos, sabe, de qualidade, só na Baixa, que é onde ninguém mora agora. Então por que não ter também esses espaços públicos na cidade inteira, né? Pode avançar. Então a última, ó, sobre as políticas integradas para a inclusão e assistência técnica para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais. Então eu só dei um exemplo aqui, pode passar, dos mutirões verticais. Então isso aqui, ó, você veja que toda a infraestrutura é feita e depois os moradores fazem os fechamentos, tá? Eles têm, é até um programa de capacitação, isso foi feito em São Paulo, se chama Mutirão Paulo Freire, é famosíssimo, né? Vocês podem colocar Mutirão Paulo Freire, foi na época da gestão da Erundina, é uma coisa, foi na época que eu estava na universidade, um pouco antes. E isso aí foi de um impacto incrível, assim, porque a gente começou a ver que dá para fazer habitação social, incluindo as pessoas nos centros. Não há problema de se fazer habitação social só na periferia, porque não tem densidade. Não, os mutirões verticais estão aí provando isso. Então vamos lá. Outra hipótese é essa coisa da residência. É, pode passar. É mais um. As casas evolutivas, né? Então você vai indo. Então é exatamente aquela coisa que a gente falou da capacidade de poupança que vai crescendo, e a casa evolutiva ela acompanha essa capacidade de poupança que a gente viu que está muito ligada aos custos de transporte, né? E por último, dá para se fazer boa arquitetura também, com casa evolutiva. Né? Todo mundo conhece o Alejandro. Ele, inclusive, liberou, né? Ganhou este ano o prêmio. Foi ano passado, né? Que ele ganhou o Pritzker. Não, foi este ano. Ah, foi? Eu achava, pra mim já fazia tanto tempo. Bem, é o Alejandro Aravena, é um chileno. E esse incremental housing, dá para se fazer bom design se pensando a questão da casa evolutiva, né? E a habitação social. Era isso. Tá bem? Uma apresentação com bastantes elementos. Obrigado por esse contexto também, daquilo que internacionalmente está a ser discutido à volta do desenvolvimento urbano e com exemplos muito concretos. Eu vou passar agora a palavra para este lado. Aqueles que quiserem tomar a palavra, isso aqui é de figurante, né? Tomar a palavra para fazer algum comentário, perguntas, é seu momento. Está em aberto então o espaço para o debate. Gostava que se apresentasse, o seu nome, de onde vem. Então, eu sou a Málua Pires, nascida aqui em Luanda. Formei-me em Lisboa há coisa de 2 anos, em arquitetura, urbanismo, e tenho um interesse muito grande relacionado com a questão da arquitetura social e urbanismo social e inclusivo. Aliás, a minha tese de mestrado foi dentro disto, e o bairro que eu estudei era o MSEC, que neste momento está a ser destruído, que é Chicala. E dentro da apresentação que o Thomas fez, tem alguns pontos de vista que não concordo tanto, nomeadamente a questão em que fala deste crescimento das cidades, não é? Será que a solução não é travar a urbanização, claro que não, mas se olharmos para a cidade de Luanda e pensarmos que o PDM que foi feito para ela diz que em 2030, se não estou em erro, vamos ser 15 milhões de habitantes, não é? 14 milhões. Quando hoje somos 7 milhões e a cidade não tem capacidade, não é? Como é que em 2030, que é em menos de 15 anos, vamos ter capacidade para 14 milhões? Acho que não é ao densificar massivamente as cidades que elas vão ser sustentáveis, mesmo pensando na questão do transporte público, do custo de vida. E também podemos olhar um bocado para a nossa, digamos, velha Europa, que sofreu, não digo o mesmo tipo de processo, mas que, por exemplo, hoje em dia está a pagar muito caro, exatamente pelo abandono dos campos. E depois, outro movimento que aconteceu, e que agora os governos, falo mais especificamente em Lisboa, os governos estão a tentar é resgatar a juventude que teve que fugir para as periferias porque era mais barato o acesso à habitação, e os centros urbanos hoje em dia em Lisboa estão-se a tornar, digamos, zonas para os estrangeiros irem comprar as suas casas para viver a sua reforma, e uma pessoa vai a um bairro tradicional português e tem que chegar lá e dizer hello e não olá, bom dia, ou então falar sobre sardinha, ou pronto. O típico bairro português está a perder a sua essência. Agora, voltando um bocado à questão da... Pronto, isso foi o primeiro ponto que eu achei que, pronto, não estou muito a favor disso. Agora, em relação a esta revitalização dos museus, e se calhar agarrar um bocado tanto a questão do comércio, buscar um bocado a economia informal e torná-la formal, foi um ponto que eu também desenvolvi e peguei alguns exemplos, nomeadamente no Brasil, que tem um trabalho muito vasto nisso. Mesmo o acesso à habitação, existem programas como o Teto no Brasil, e eu acho que é uma solução, mas também depende muito dos governos. Acho que tem que se mostrar aos governos que é possível e que isso vai trazer um retorno, principalmente económico, porque, querendo ou não, isto são... Hoje em dia eles olham muito para números e não para pessoas. E nós temos que começar a olhar para cidades, e as cidades são feitas para pessoas e não são números. São pessoas. Eu só estou apontando. Ok. O Thomas prefere que... Eu prefiro responder essa agora. Responder agora. Como ela colocou muitos temas, você ainda tem alguma mais questão? Não, não, não. Tá. Como ela colocou agora e eu não apontei, agora que eu vou apontar, a gente pode fazer em blocos. Fica mais fácil. Como é teu nome? Desculpa. Malua. Malwa, tá bom. Malwa, obrigado pela tua intervenção. Eu achei ela interessante. Veja, Malwa, essa visão, ela é super comum, tá? E ela é, eu diria que é difícil até não concordar com ela, né? Dizer assim, olha o tipo de urbanização que está gerando em Luanda, né? As pessoas estão vindo e a densidade, ela vai promover um caos ainda maior, o trânsito vai piorar, tudo isso. A grande pergunta que se faz é o seguinte: qual é a possibilidade real dos governos travarem a urbanização? E aí eu te digo, inclusive eu te dou até um parâmetro, tá? A América Latina se tentou, vários governos tentaram frear a urbanização, e elas frearam por si só quando se chegou ali nos 80, 85%. Então eles começaram a refrear. Em todos os países foram assim. Na Europa, que tem uma estrutura fundiária diferente na zona rural, alguns países chegam a 70%. Isso vai depender muito de qual é o nível de estabilização de cada país, tá? Vai depender, por exemplo, um país que tem uma estrutura consuetudinária como Angola, de aldeias, pode ser que isso influencie em algum momento a taxa de urbanização. Mas o fato é que eu diria que Angola não vai conseguir, nenhum governo em Angola irá conseguir parar a urbanização antes de chegar na sua taxa de estabilização normal, porque nenhum governo no mundo conseguiu. A China, que tem mecanismos muito autoritários de manutenção das pessoas no seu lugar de origem, que é com distribuição de bilhetes ligado ao supermercado, você tem que ir para o supermercado local, ele também não consegue. As pessoas vão e entram no mercado informal na cidade, né? Porque existem outros mecanismos, além dos mecanismos formais. E isso entra num segundo aspecto que tu colocaste, né? Então, no mundo ideal, eu estaria contigo, sabe? Se eu pudesse moldar o mundo a maneira como eu gostaria que ele fosse, eu estaria contigo. Eu diria, olha, vamos ser contra a urbanização e falar, mas eu tô querendo as nossas políticas e o que a gente e o nosso e a nossa planificação seja para o mundo real, não para o mundo que a gente gostaria que fosse. E nesse mundo, as pessoas se urbanizam porque elas têm um impulso de ir para a cidade, né? E quando elas vêm para a cidade, obviamente que a consequência que tu falaste das pessoas irem é super perversa. Então, o que é que eu vejo, ao contrário, é, em vez das pessoas não virem à cidade, porque eu não estou nem falando em estimular, tá? Eu acho que a gente tem que inclusive, investir nas zonas rurais, para que esse processo não seja avassalador, tenha um pouco mais, né? Quem quiser permanecer na zona rural, permaneça. Mas você não pode obrigar alguém que não quer estar na zona rural a ficar lá. Só porque, olha, já fechou o pacote, tá todo mundo aqui, fica aí agora. Porque as pessoas têm acesso à internet, têm acesso à telefonia, elas sabem o que a cidade pode oferecer, elas olham, elas visitam os parentes aqui, elas percebem oportunidades, elas têm sonhos. Então tem gente que claramente, se a zona rural melhorar, ela vai voltar para a zona rural. Eu nem discuto isso, se as condições. Porque tem gente que não quer esse caos, tem gente que prefere cidades menores. O que a gente tem que fazer é a gente tem que tentar criar condições para que as pessoas possam ir atrás das suas escolhas. Esse é um dos aspectos. E isso é super difícil de planejar. Na verdade, é super difícil de planificar. Como é que você planifica os sonhos de 7 bilhões de pessoas, né? Aquele ali quer ajudar ali, o outro quer fazer aquilo, o outro quer fazer aquilo. Então você mais ou menos deixa ali. E o que você tem que mais ou menos pensar, que você estava denunciando, né? Mas vem os estrangeiros, é que vem para cá, porque as cidades se expandem e depois as pessoas têm que ir para a periferia. É tentar criar mecanismos exatamente para que essa dinâmica não aconteça. E aí, tu te colocas contra a densidade, né? Eu não sei até que ponto você vê a densidade como um problema, porque ela também é vista pelo problema, até porque a gente tem uma tradição de urbanismo higienista, né? Do urbanismo é, de qualquer forma, desdensificar a cidade. Foi isso que o Hausmann fez, foi isso que o Cerdá fez, né? Então, a visão que a gente tem do urbanista é esse, é o cara que vai baixar a densidade. Só que a gente chegou no exagero, entende? E a gente chegou no exagero porque a gente tinha uma coisa chamada carro. E a gente tinha uma concentração de renda tal que era pouca gente com carro. Então essas pessoas circulavam à vontade, o resto dos pobres que se virem ia de bicicleta, fazia uma coisa, ou invadia ali uma coisa do lado e tal. Agora que o carro se tornou um objeto de consumo de massa, as cidades europeias descobriram há um tempo atrás já e disseram, parou a bagunça. Agora as cidades americanas estão descobrindo. E estão dizendo, parou a bagunça também, porque não dá. E para a gente tornar viável, né, a gente viu ali, é com densidade. Então, assim, eu gostaria de ter meu terreno de 600 metros quadrados. Sabe? Todo mundo aqui, eu acho. Né? ter um terreno com uma fruteira, você poder fazer um churrasco com os amigos no fim de semana. Vai lá. E esse tipo de cidade a gente vai ter que promovê-la também. Sabe? A gente tem que ter um centro urbano e tem que ter zonas de menor densidade. Não é todo mundo morar aglomerado, não. A cidade tem que ter diversos zoneamentos, uma área ali onde for acomodado mais na periferia, aqui uma coisa ali. Mas que você consiga com o teu carro ir para um terminal e desse terminal você já tem que vir necessariamente de BRT para o centro, né? Ou você tem um estímulo muito grande. Ou você filma as pessoas e fazem ela pagar pelo asfalto que elas estão consumindo no centro, como Londres já faz. Então a gente tem vários mecanismos. Ou aumenta o combustível, como a Europa faz, né? Então tem diversas maneiras, mas é difícil, sabe? Todo mundo quer maximizar o seu conforto individual. Se eu pudesse, olha, eu tô no meu carro ouvindo meu jazz, né? Com minha senhora do lado, ar-condicionado e tal. É muito melhor do que estar no machimbombo com alguém escutando com o duro do lado, todo mundo suado, eu ali lutando para não cair e tal. Mas se a gente for pensar coletivamente, essa é a solução possível para a cidade que a gente quer. Porque no fundo das contas, quando você mostra as duas Nova York, as duas Broadway, todo mundo quer a Broadway de cá, quer as pessoas andando na rua, né? E como é que você chega naquela Broadway de lá? Ah, mas eu quero chegar na Broadway de lá com meu carro. Meu amigo, é uma coisa ou outra. Não tem as duas opções. Sobre os teus estudos no Brasil, você fala da questão dos governos, e realmente é óbvio que os governos têm uma função fundamental nisso. Mas eu só te colocaria uma questão que eu acho que o teu estudo é bem interessante, e eu queria até que você enviasse depois pra gente o teu mestrado, a gente teria interesse em conhecer melhor essas coisas, mas os governos, eles tendem a querer formalizar a economia, né? Normal isso. Aqui em Angola vai pro cúmulo de descerem pancada nas zungueiras, né? E não querer que as zungueiras venham e tal. Mas assim, o governo, uma hora, sabe, quando a gente conversa, eu converso às vezes com alguns diretores nacionais ligados ao urbanismo e a transporte sobre a candonga, eles dizem, tem que eliminar a candonga. Eu digo, e as pessoas vão se locomover como? Mas tem que eliminar. E tem alguns mecanismos que, por mais que a gente queira formalizar, e aí novamente eu falo de mundo ideal, mundo das ideias e o mundo real, né? Que é, eu gostaria de estar aqui, mas a gente vive aqui. Nesse mundo aqui real, somente mecanismos informais podem resolver certas situações. Se você for formalizar, é inviável. Se a gente for formalizar a candonga, todo mundo com cinto, o cara dirige ali na faixa, ele não vai dar embaia, né? Ele não vai lotar o carro, ele não vai fazer da maneira dele, ele não vai ser atrativo para as pessoas, que as pessoas querem chegar rápido no serviço, né? As pessoas querem que ele dê embaia ali. Elas não querem que ele dê baia quando ele está no carro, mas quando está dentro da candonga, quer que dê baia. Então, é o tipo da coisa que é super difícil lidar com a informalidade, eu sei, mas a gente tem que começar a aceitá-la, porque ela é parte do mecanismo de evolução de uma sociedade, né? Se a gente mata a informalidade, o que pode acontecer às vezes, e é isso que o governo tenta fazer em geral, a gente acaba com os mecanismos que as pessoas criam para saírem da pobreza sozinho. Então a zungueira nada mais é do que uma tentativa dela de aumentar sua capacidade de poupança, novamente, para ir melhorar sua casa. Quantas histórias vocês mesmos devem conhecer de pessoas que moravam na ilha e que hoje em dia tem uma bela casa em Viana? E eles saíram por conta própria, na hora que viram que aguentavam aquilo, né? Mas nesse tempo da ilha eles faziam o quê? Pescavam, vendiam, até lavar carro se fosse necessário, do estrangeiro ou qualquer coisa, faziam qualquer negócio, é a terra do biscate ali, né? Biscate no Brasil é uma palavra que às vezes pode ter uma conotação, mas aqui biscate é fazer esses serviços todos, né? Então, entendeu essas duas questões? Então, eu estaria contigo se eu não achasse, se as pesquisas, sabe, do Enhabitat, o histórico do Enhabitat, as experiências anteriores não mostrassem que sem a densidade, sabe, quando a gente luta pela densidade é porque é uma questão chave. A informalidade também, de qualquer forma, a inclusão da informalidade é outra questão chave, sabe? E a questão de não tentar frear a urbanização enquanto ela não chegar no seu nível de estabilização. Porque eu não conheço nenhum estudo ainda, sabe? Ou nenhuma política pública efetiva que conseguiu fazer isso. Então, enquanto não me provarem, como eu sou uma pessoa fact-based, eu, pra mim, vai ser conversa pra literatura, né? Ok, tipo, então, vamos tentar sintetizar um pouco mais a resposta para dar prioridade, porque certamente deve ter... Muitas pessoas que queiram falar, então... Deixa o Alan falar. Sim. A gente pode já debater esse tema. Eu muito obrigado Tomás. Uma coisa, a apresentação de Tomás não articulou, mas eu acho que foi implícito na apresentação dela. É um princípio que a sociedade civil, no nível internacional, estava lutando nos últimos anos para promover no próprio agenda, novo agenda da Habitat, o conceito do direito de cidade. E o direito à cidade realmente está a defender que realmente todo mundo, incluindo os mulheres, as pessoas que vendem no mercado informal, etc., etc., tem direitos de cidadania na cidade. E como o Tomás disse, que é muito difícil travar aquele fluxo das populações de zonas rurais para a cidade se cada cidadão tem um direito de cidade, um direito de viver, onde pode suportar a sua família, onde pode ganhar um rendimento, um investimento para a sua família. Mas nós vamos, na semana que vem, no dia 14, na mesma altura, ter um debate mesmo sobre este conceito de direito de cidade. E ali, esta questão da exclusão ou inclusão e migração para a cidade será discutido com mais pormenor. Na próxima sexta vai ser na UAN, né? Não aqui, mas no Agostinho Neto, mas na mesma hora. Na faculdade é assim, 14 anos. Mas vamos convidar, o Tomás está a mostrar realmente o programa da Habitat dos Estados Unidos e evolução. Na semana que vem vamos chamar organizações da sociedade civil a apresentar a sua ponto de vista relacionado com este conceito de direito de cidade. Ok, mais alguma questão? Eu posso avançar, já que não há ninguém. Bom, eu achei também muito interessante a apresentação, com exemplos assim muito, muito concretos. Podia se identificar? Eu sou o Adão Adriano, estou ligado aqui a Development Workshop no setor de água e saneamento. E eu acho que essa questão do direito à cidade, a questão de como trabalhar também o desenvolvimento urbano de forma sustentável. Portanto, como coisas que, na prática, os governos procuram responder, trabalhar essa questão em três perspectivas. Na perspectiva de orientar o crescimento, bom, os governos, principalmente os países que têm um histórico como Angola, né? Que ao mesmo tempo que têm que lidar com a questão do desenvolvimento urbano das cidades, no caso de Angola, tem também a questão da reconstrução, olhando no país todo. Não é? Então, normalmente, quando o contexto é esse, há três linhas que se seguem. Ou trabalhar fazendo investimento do centro para a periferia, ou trabalhar de forma equitativa, fazendo investimento em todo o espaço geográfico de forma equitativa, ou trabalhar, então, da periferia para o centro. E eu penso que, no caso de Angola, olhando não apenas em Luanda, mas em Angola no geral, a solução seria trabalhar tanto a questão do controle, não diria controle, mas a orientação do desenvolvimento urbano e também da reconstrução da periferia para a cidade. E esse é um aspecto que eu já há muitos anos, penso que nos anos 80, ouvi mesmo das recomendações à Bolsa das Nações Unidas, que a melhor forma de trabalhar cidades com o contexto de orientar o crescimento urbano, ao mesmo tempo a reconstrução, é mais efetivo quando se trabalha da periferia para a cidade. Porque aí é muito mais fácil lidar com a questão da habitação social e a questão do acesso à cidade. Portanto, é muito mais fácil trabalhar quando se trabalha da periferia para a cidade, é muito mais fácil controlar essas questões, orientar essas questões do direito à cidade, à questão da habitação social, à questão dos serviços também. E no caso da Angola, eu acho que haveria muito mais progresso e até mesmo a questão da justiça social no que tem a ver com a habitação também poderia-se ter muito mais e melhores resultados. Como opinião pessoal, né? Não sei o que é que aqui o nosso pré-eleitor acha. Eu acho que no contexto de Angola o ideal seria assim, trabalhar da periferia para a cidade, na perspectiva de orientar o crescimento, mas também a reconstrução. Não apenas Luanda, o país no todo. Tem mais inscritos? É o próprio, um pequeno comentário. Como é que vê a questão da inclusão social, não numa perspectiva apenas de dos fazedores políticos elaborarem políticas públicas que permitam haver maior inclusão, mas numa perspectiva de que as políticas públicas tenham a participação do cidadão? Porque eu acho que é isso que talvez pode permitir maior inclusão e não esperar que a política seja feita pelos iluminados, por aqueles que pensam que essa é a melhor solução para a população e depois incluir as pessoas. Não sei se na agenda do Habitat, como é que essa perspectiva da participação cidadã na política pública para melhor inclusão foi acudida. Então, essa é a minha questão. Sim. Não sei se alguém tem mais, alguma? Acho que pode responder, então. Ninguém mais, né? Então, coloca-me. Você tem? Não. Tá. Pode passar os slides aí. Vou começar pela do João. A tua é bem complexa, viu? Depois ele fica querendo que eu não fale muito. Mas vai aí. Vai mais à frente. Né? A perspectiva que a gente tem na Minuta de Surabaya até o momento... Vai lá. É essa aqui, ó. Então você veja que quando se fala em inclusão, você fala dos diversos aspectos programáticos primeiro, né? A questão da habitação, a questão dos serviços urbanos, espaços públicos, salvaguarda do patrimônio. Você vai soltando os temas, e no final você trabalha dois temas transversais, que é o engajamento da sociedade civil nos mecanismos de decisão, planeamento e acompanhamento das políticas urbanas. Se tu fores ler o parágrafo, isso é uma síntese do parágrafo. Ele é até mais sintético, mas ele tenta finalizar dizendo exatamente o que tu estás dizendo. Que esse desenvolvimento urbano sustentável para a inclusão e a erradicação da pobreza tem que necessariamente engajar a sociedade civil no processo de decisão, planeamento e acompanhamento. E ele fala na questão legal, institucional, financeira, etc e tal. Obviamente que aqui está a se trabalhar com recomendações ainda. Mas isso depois, digamos, cada parágrafo desse tem o potencial de se tornar ali um manual que o Enhabitat vai depois dar assistência técnica aos países. Entende? A grande luta que a gente tem que fazer agora é pela manutenção e reforço, e aprofundamento disso até. Por exemplo, há uma grande questão... Ah, e perceba que tem uma segunda relacionada, que é o apoio aos governos locais, como a Torre Chaves. Porque para tudo falares isso, como é que a gente tem participação com mecanismos centrais? Temos um fórum nacional urbano, aí aqui em Luanda, é o cara lá de Xinguá, a gente não sabe o que ele pensa, porque está tudo resolvido aqui. Então, percebes a questão da descentralização como tem que ir junto da participação? Porque é aquele, inclusive está na Constituição, né? O princípio constitucional de aproximação dos serviços, né? Às populações, né? O princípio do gradualismo lá é o que fala, mas já se prevê as autarquias, já estão lá regulamentadas as autarquias na Constituição. Então, isso aqui são os dois aspectos que eu diria que são transversais aos temas. E que espero que tenha respondido a tua pergunta. Não, eu acho que... E isso depois tem um potencial, porque agora a gente está a discutir a agenda dos 20 anos. Depois se discute e vai ter... Ah, porque um dos aspectos, vou estar lá também na... Um dos aspectos que eu achei interessante da nova agenda urbana, que pode ser perigoso, eu estava refletindo hoje, dizendo, puta, mas isso pode ser perigoso, volta aí. Vai no final, não, no final. Aqui, é o último, ó. O que é que a gente fala aqui? Tem uma preocupação com implementação efetiva, então tem tentativa de mecanismo de implantação, eu não falei desse mecanismo, tá? Eu só falei dos compromissos transformadores. Por quê? Porque a palestra que vocês me deram era muito, né, que o tema estava muito claro ali. E tem um segmento de revisão. Então, a gente pode usar os fóruns mundiais urbanos os World Urban Forums, para fazer um ajuste fino da nova agenda. O que pode ser perigoso, né? Porque eu tenho uma clara impressão que o mundo está se tornando mais conservador, entendeu? Então não sei se as conquistas de agora, se não é melhor garanti-las mesmo, sabe? Mas de qualquer forma é bom ter a possibilidade de segmento e revisão, porque 20 anos é muito tempo. Então você pode ir fazendo ajustes a essa, a essa política, mas o fundamental tem que estar ali. Não, é que eu trouxe essa questão, Thomas, porque eu tenho estado a falar com muitas pessoas e quando ouvem falar sobre desenvolvimento urbano, habitação, pensam que é um tema muito limitado, muito específico. Técnico, né? Exatamente. É um tema, mas que não é para comunidade. Ela é muito diversificada e é muito transversal, tem essa transversalidade, porque a questão do desenvolvimento urbano, ela está a olhar para as diferentes áreas da vida, econômica, social, da igualdade do género, a participação cidadã, a terra. Então, ela é muito transversal e é muito abrangente. E é um pouco nessa perspectiva que quero olhar para as pessoas não ficarem muito limitadas. Que, por exemplo, discutir isso é uma questão dos urbanistas, isto não vale a pena discutir. Porque dá a impressão, muitas vezes, que é mesmo uma questão muito técnica, mais para quem lida com questões de urbanismo, etc. Mas é para toda a sociedade, é para todos, porque ela é muito, tem essa inclusão, tem essa abrangência. Mas agora, Thomas, na sua perspectiva, e tem estado a trabalhar nessa questão há muito tempo, acha que nesses últimos 20 anos, se tivéssemos que avaliar o nosso país, e tem estado a acompanhar, em termos de inclusão das políticas urbanas, você acha que elas são inclusivas? Não? O que é que falta? As onde é que estamos a falhar? Urbanas. Em Angola. Em Angola. Existe. Bom, ele vai falar, deixa eu falar. A gente está a apoiar o governo a elaborar um agora. Sim. Uma política nacional de ordenamento território e urbanismo. Eles dividiam. De fato, Angola fez muito programa sem política. Né? Isso foi uma das primeiras inputs que a gente deu para o Ministério, que talvez seja um pouco da tradição da planificação socialista. Eu não sei se é. Porque, não sei, se planeja tudo, né? Se planeja até quantidade de colher fazer, não sei o quê, quantidade de coisas precisando. E aí você quer planejar tudo e você não pensou nos aspectos, em dois aspectos que me interessavam muito, que era parte do mundo, estava tudo mais ou menos, mas no Estado Democrático de Direito você precisa de um quadro legal, né? E você precisa de uma definição institucional clara e de uma estabilidade institucional clara. Então, as duas coisas que a gente vê que não dá para chamar o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação de uma política, porque não é, ele é um programa. Sim, é problema. E o programa seria a componente socioeconômica e espacial de uma política. Mas você tem uma componente institucional clara, e aí, no nosso entendimento, se a gente for fazer uma política de urbanização, o ator-chave é a autarquia local. E aí já tem um erro de base, que você não faz uma política nacional de urbanização sem ter administrações locais fortalecidas, né? Essa é uma das coisas. Angola, João, a minha visão é o seguinte, tá? Eu tenho uma visão muito parcial, porque eu não vivi tempo de guerra. Então eu não sei. Tem muita gente que vive o tempo de guerra, eu noto isso muito nas contrapartes do governo. Não, mas da guerra. Como se a guerra fosse uma justificativa aqui. Então, para mim, eu não tenho muito essa perspectiva. Mas nos 10 anos que eu vi, eu acho que as condições assim, medianas, até mais ou menos um ano atrás, pareciam que iam melhorar. E houve uma degradação muito forte no último ano. Então, a visão que eu tive foi essa. Houve um crescimento de Angola, um acesso a vocês verem as vidas de vocês há 10 anos atrás, né? Não sei como é que era. Mas a minha melhorou aqui, pelo menos, assim, as condições, e das pessoas que estão à minha volta, sabe? Até de condições. Óbvio que, por mais que eu tente interagir, dê aula na universidade, eu vivo um pouco numa bolha, né? Então é um pouco difícil falar disso. Acho que toda a gente vive um bocado assim. Vive numa sua bolha, né? Mas o fato é que, assim, houve um investimento. Não dá pra dizer que o governo não investiu em nada, sabe? Porque, de fato, Angola tem Angola, inclusive, acha que fez um excelente trabalho na questão da urbanização e habitação. Se você for conversar com um governante agora, ele vai dizer, pô, fizemos que lama, rapaz. Não, isso são relevantes. Você traz um líder africano aqui, o presidente da Burkina Faso, que não tem massa. Ou do Comoros, ele vem aqui e fica besta quando ele vê. Então ele diz, está de parabéns, agora está de parabéns, não sei o quê. Só que, assim, podia ser feito mais, talvez. Mas alguma coisa foi feita ao mesmo tempo. Então, sabe, não dá também para chegar chutando e dizendo, ó, os caras não fizeram nada. Sabe, fizeram alguma coisa, de fato. E desde 2008 que a habitação e a urbanização está no centro da agenda urbana, da agenda de desenvolvimento agora. A quantidade de dinheiro que o país investiu em habitação e urbanização é tremendo. Aí eu vou, antes de você entrar, eu queria só responder a tudo, porque você falou desses modelos, né? De centro para periferia. Veja, o modelo é sempre uma coisa muito boa para a gente estruturar nosso pensamento, né? Ou até para a gente, sei lá, explicar a alguém um conceito, né? Aí você faz um modelo, claro, você coloca um centro na periferia, você diz, ó, é melhor daqui para cá, ou é melhor daqui para cá, ou é melhor de outro jeito. É óbvio que não tem como não concordar contigo. Isso primeiro se investir nas periferias e depois a gente investe no centro. Agora, periferia e centro são coisas muito amplas para mim, tá? Eu estou entendendo que você falou em periferia nos mais pobres, né? Investir nos mais pobres ou nas partes mais precárias da cidade e, por último, investir no centro da cidade. Eu posso pensar assim, tinha uma professora minha, muito boa, uma das melhores professoras que tive, ela sempre fazia a pergunta, olha, São Paulo, eu estou em São Paulo, né? São Paulo tem que investir primeiro em quê, pessoal? Esgoto ou fibra ótica? Era a pergunta que ela jogava. Porque tinha um déficit de esgoto, mas São Paulo queria competir com outras cidades para atrair empresas e precisava investir em fibra ótica, né? Então, o que é que você faz antes? Esgoto ou fibra ótica? Então, as políticas, eu não consigo vê-las desintegradas, entende? No fim das contas. Aí tu diz, ah, mas sempre, toda escolha tem uma escolha e tal, mas o que é que você... Essa pergunta, assim, é esgoto ou fibra ótica antes? Aí, ao mesmo tempo, você tem que criar condições para melhorar, né, o emprego e a competitividade do país, mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar ninguém para trás. Então, são essas três coisas caminhando juntos, como a nova agenda urbana tenta, que é a questão da produtividade urbana, a questão da prosperidade urbana, a questão da erradicação da pobreza e inclusão social e a questão do crescimento ecologicamente sustentável e resiliente, né? A gente tem que ir nesses três aspectos. Você podia tentar clarificar o que é que você entende como periferia, se periferia para você é área rural e o outro é cidade, se Angola devia ter primeiro investido no campo, tá entendendo? Mas eu acho que o crescimento ele tem que ser feito de maneira programada e a planificação tem que estar sempre sendo revisada. É difícil, é bastante complicado você eleger. E aí eu entro no ponto do João Domingos. Vamos jogar para a sociedade civil. Vamos parar de pensar tecnicamente e a gente pensa o modelo, né? E aí, investimos como? Pô, vamos fazer fóruns urbanos legítimos, onde o quadro técnico, a discussão técnica já tenha sido feita, já tenha sido identificado os problemas, mas na hora de priorizar, vamos deixar a malta priorizar. Né? Porque dá para a gente fazer um diagnóstico. O que é que isso aqui precisa? Precisa disso. Mas quem vai priorizar? Vamos deixar a população. Porque às vezes a gente acha que o melhor para o cara é fazer o largo do ambiente, mas às vezes ele acha que é o esgoto da casa dele, né? Ou no próprio bairro, assim, no Miramar, né? Falar no Miramar, que é onde eu moro. O que é que é melhor? É tirar o lixo da praça, porque tem três praças no Miramar, não sei se vocês sabem. Tem uma praça aqui que é a maior e tem duas praças de vizinhança. Tem uma praça que está com água tal, e a outra está com lixo, sei o quê, está quebrado, os equipamentos e tal. Será que é melhor aquilo ou é melhor, sabe? Eu, por exemplo, jamais priorizaria colocar a faixa central na Dunduma. Seria a última coisa que eu votaria. Vamos meter um canteiro central na Dunduma. Para quê? Entende? Tinha tanta coisa ali. Isso eu estou falando da minha área. Assim. Quem mora no São Paulo... Você tem que claramente dizer assim, olha, o que é que vocês preferem? A gente fez um quadro, a gente quer meter a gente quer repavimentar isso, mas quer colocar esgoto ali, o que é que vocês preferem? Né? E aí a gente coloca a sociedade para decidir um pouco. E para com esse... A gente é que sabe se é melhor periferia centro, se é melhor centro periferia. É difícil. Alguém criando aqui? Eu queria só fazer um comentário relativamente à retrospectiva que o Thomas fez dos 10 anos. Sim, foi construído o Quilamba, sim, foram construídos os jangos, não é? Mas será que esse tipo de habitação está de acordo com o tipo de população? Porque isso também é preciso ter em conta, não é? porque nós tiramos pessoas que vivem ao pé da terra, não é? E vamos colocá-las em edifícios com 14, 15 pisos, não é? Isso já, já era um problema na altura da descolonização. Ninguém foi relocado para Quilamba, não. Não pense nisso. Não. Mas ninguém houve muita... Quem está morando lá é a classe média, que fez pressão para aquilo deixar de ser habitação social e virou habitação de classe média. E o nome era Quilamba Kiashi Social Housing Project. Lembra, Alan? Primeira vez que eu e o Alan entramos lá. A gente entrou junto, inclusive, com os chineses. E era o projeto social do Quilamba Kiashi. Aquilo era habitação para pobre. E é óbvio que não ia dar certo, né? Porque aquilo é um problema de standard até. Por isso que a gente falou da casa evolutiva. Que se você faz aquele T5 para um cidadão mais pobre, ele não consegue nem convencer a sociedade que aquilo é para ele, né? Um que está sem casa vai dizer, não, isso é para mim. Eu também estou sem casa. Mas pode continuar, desculpa, interromper. Não. Claro, tirando esse ponto, que depois aí entram, como nós vemos, as políticas, não é? As políticas mudam, não é? Mas também ter... quando foram aparecendo esses projetos ditos sociais, não é? Eu olhava e dizia assim, mas isto já foi feito em alguns sítios e isto não resultou. Porquê é que nós pegamos em modelos que não... E falo de nós porque estamos a falar no nosso contexto angolano, não é? Porquê é que nós pegamos em modelos que não funcionaram até em países organizados e trazemos para aqui... Não funciona, não vale a pena, vamos criar novos modelos adequados à nossa realidade, não é? Então eu acho que aí também, tudo bem, fecha o Quilamba, sim, fecha o Zango, sim, é melhor do que o Burkina Faso, que a Guiné-Bissau, que Cabo Verde, tudo bem, mas se não funciona, para mim é irrelevante. Eu concordo com a gente tem que ter uma função diplomática também, né? Porque eu posso dizer uma coisa, eu lembro de uma frase do Mujica, né? O presidente uruguaio. Ele estava dizendo, mas isso não funciona nos outros países. E ele falava, o Mujica sempre falou que a gente quer que as gerações aprendam com os nossos erros, mas cada geração aprende com os seus próprios erros. E acho que os países é um pouco assim também, né? Todos os países, porque a gente só aprende com o próprio erro, é incrível. E isso eu não sei bem porquê, sabe? Mas é incrível, porque você até... Falando uma questão pessoal, né? Você diz assim, olha, não se mete com isso, vai dar errado, a mamá fala, né? Não. E você não... Mas é assim com governos também, porque a América Latina não aprendeu com a Europa também. A África também não aprendeu com a América Latina. Então, assim, ninguém aprende com ninguém, no fim das contas, e as pessoas aprendem consigo próprio. E óbvio que é um grande esforço de transmitir, a gente tem que tentar... E uma das funções do Habitat é isso, é tentar levar a best practice, é fazer com que esse princípio, ele não seja tão desgastante, e não se gaste tanto, né? É, assim, mas o que eu teria que dizer é que, assim, houve um legado, tá? Não dá pra também dizer que não houve legado nenhum. E eu vou dizer um, por exemplo. Teve um legado péssimo do ponto de vista, falar um bom e um ruim. Um legado péssimo do Zango inicial, que foi retirar uma população que estava com outras condições de vida e que tinha o seu sustento ali muito próximo, para uma situação de empobrecimento. Mas, ao mesmo tempo, já há dinâmicas de revenda de casas no Zango. O Zango já parece muito mais um bairro hoje em dia. Quando você vai lá, isso você tem que dar o braço a torcer também, porque também é fact-based. Você chega lá, você já vê as esquinas, as casas mudando. Então, aquelas pessoas, de qualquer forma, que foram relocadas, elas talvez tiveram algum dividendo, mesmo que seja vendendo e voltando para cá. Agora é óbvio que isso talvez tenha atrapalhado a educação dos filhos por uns anos, etc. Mas foi um investimento que, no fim, foi de... Não foi uma casa de borla, porque ele perdeu o seu sustento por um tempo e tal, mas, de repente, ele revendeu aquilo. Obviamente tem um monte de gente ainda numa situação desesperadora e complicada. Isso é outro aspecto. É isso. E o Quilamba e o Sekele, por mais que não tenham servido ao fim que serviram, ele deu uma... Ele teve um aspecto importante que eu acho que foi dar uma regularizada no mercado imobiliário de Angola. Porque estava uma loucura isso aqui, né? Continua. Quando eu fui... Olha, mudou muito, viu? Aluguéis mudou. Obviamente que ainda há mecanismo para você obrigar as pessoas aos imóveis não ficarem vazios. Como hoje você vê um monte de imóvel vazio porque ninguém paga imposto. Então dá para deixar, poderia ter IPUs progressivos, né? Para quem faz questão de deixar seu imóvel vazio. Para que tenha a função social da propriedade. Então dá para se pensar outros mecanismos. Mas o fato é que eu acharia difícil uma parte da juventude angolana ter tido acesso à casa se não fosse via Quilamba, Sekele e outras coisas, né? Porque é um grupo de juventude que se beneficiou principalmente com aquilo ali, né? Eu costumo fazer muitas enquetes na minha universidade, na minha sala de aula, né? Que é uma coisa que me dá uma perspectiva. E às vezes eu vou com os meus preconceitos também, dizer, pô, mas que porcaria esse Quilamba, que porcaria, tudo isso. E tem 3 que moram no Quilamba, 2 que moram no Sekele, e eu disse, como vocês conseguiram? Aí um fala que foi, teve que mentir a renda para poder ir. O outro já diz que não, que foi tudo certinho, não sei o quê. Aí diz, esse é do MBL, aí acusam ele na hora. Mas ele insiste, dizendo, não, eu fui lá, as pessoas é que não acreditavam. Você não acreditou, não é isso? Ele, realmente eu não acreditei. Então, tem uma que diz que virou a noite para ir, porque conseguiu e só conseguiu no Sekele, já não conseguiu no Quilamba. Então, tem diversas histórias variadas. E aqui, de qualquer forma, teve algum efeito na vida de algumas pessoas. Sim, em termos de qualidade de vida, toda a gente que eu conheço que mora no Quilamba realmente diz, não, eu prefiro viver no Quilamba do que na cidade. Porque existe o espaço público, existe o equipamento, mas depois tem toda aquela, como é que eu vou dizer, toda aquela, quase como uma, não é bem uma maldade, mas tem todo aquele mecanismo ali atrás que sabe-se muito bem que não era assim, que aquilo não estava direcionado para aquilo, não é? Portanto, ele não cumpriu, digamos, o seu dever, não é? Que seria um dever social, mas pronto, ajudou a melhorar a qualidade de vida de algumas pessoas, sim, mas não era para essas pessoas que estava direcionado. É um bocadinho mais por aí e por essas injustiças sociais, não é? Porque já que nós queremos mudar ou pelo menos equilibrar um bocado a sociedade, também temos que ser justos e olhar e dizer assim, funciona, melhorou alguma qualidade de vida, sim, mas não foi para o público-alvo, para as pessoas que estavam a precisar realmente. Isso que como te chamo? Malua. A Malua falou de justiça social, é algo que é preciso refletir bem nessa questão da inclusão. Eu acho que houve um grande investimento em termos de colocar serviços em zonas, principalmente zonas privilegiadas, em que você coloca espaços públicos, você coloca sítios de lazer, mas esses sítios de lazer não existem nas zonas periféricas da cidade. E é muito fácil ver, quando tem um feriado, o número de pessoas que saem dos bairros à procura do espaço, para vir com filho, para vir com... E é terrível, é terrível. O bailonço para criança no bairro não tem... Eu, às vezes, de noite, quando ando 22 horas, você aqui no Jumbo, tem um sítio onde tinha um bailonço e via umas crianças. Eu desci, perguntei, você vive aonde? Disse, moro ali dentro. Mas ele veio aí por causa do bailonço. Ele mora na Madeira, lá dentro. Exato, porque ele queria brincar. Porque o miúdo daqui, da Vila Alice, não está a brincar aí a essa hora. Deve estar a jogar computador, outra coisa. Então é um espaço que nem o próprio que está aí utiliza. Quem utiliza é outro que vem de uma zona mais distante. Portanto, é essa centralização também dos investimentos em áreas apenas privilegiadas exclui o cidadão. E mais do que isso, um grande investimento novamente nas áreas elitistas, porque em vez de você arranjar uma estrada ou colocar uma estrada num bairro que não existe, você volta a partir numa zona que já existe para pôr uma nova estrada. Quer dizer, está a duplicar o investimento e em vez de acudir uma situação que não existe, você volta a colocar numa que já existe. Isto é um outro problema de exclusão social e de justiça social. Isso para dizer que, de facto, podemos estar aqui a falar das ideias para as cidades e que queremos fazer isto, queremos fazer aqui, mas isto depende unicamente da vontade política. Unicamente. Se não há vontade política, as coisas não são feitas. E estamos a falar de um país que tem um nível de corrupção acima da média. Portanto, à vontade, das pessoas. E nós estamos aqui a debater, de facto, para que isso ande para frente. Mas se não houver eventual vontade política, quem tem poder, de facto, para fazer, não fizer, isto não anda. Temos aí o plano metropolitano. Até que ponto o que estamos aqui a discutir vai de encontro com o plano metropolitano, que também não olha nem sequer no aspecto social. está aí mais interesses pessoais e especulações. Portanto, eu centro sempre a minha questão é, se houver vontade política, de facto, as coisas andam para frente. Se não houver, não anda. Isto é um facto. Ok, vou só passar a palavra ao Adão, que já pediu. Não, o colega falava em vontade política, né? Mas isso pode ser equilibrado ali onde o nível de educação, a cidadania é maior. Por exemplo, em 2006, eu participei numa conferência internacional em Porto Alegre sobre orçamento participativo. E uma das coisas que eu verifiquei era que o nível dos participantes do processo de orçamentação participativa em Porto Alegre era tal que era possível perceber da parte do cidadão que ele tem a consciência de que a construção da cidade, né, o desenvolvimento da cidade, faz parte de um direito que ele tem. E ele, já a partir de 2006, era quase que impossível um governador ou um prefeito da cidade de Porto Alegre avançar num projeto de qualquer que fosse para melhoramento, embelezamento, tanto qualquer projeto de investimento em termos de infraestrutura ou qualquer coisa na cidade sem consultar. Mas porque o cidadão de Porto Alegre tinha essa consciência que ele tinha direito de participar e ele fazia pressão. Portanto, quando o nível da educação das pessoas é grande em relação a isso, quando o nível da consciência é grande, que é parte do direito que tem também participar na cidade, pode equilibrar com essa questão da vontade política, que muitas vezes faz com que, portanto, os governos avancem sem consultar. Portanto, a cidade do Quilamba é um exemplo disso. Não há, digamos assim, registro de que houve consulta para definir o modelo da cidade de Quilamba, nem no caso do modelo do Sequel. Mas também verifiquei que no caso do Brasil, em relação a essa consciência, isso foi conseguido com investimento em termos de assessoria técnica. Portanto, haviam pessoas bem informadas, se calhar formadas, entendiam melhor os conceitos, depois começaram a partilhar isso, fazendo pequenos seminários nas comunidades, ali falavam nas regiões, micro-regiões, né? E depois as pessoas conseguiram ter esse nível de consciência e de exigência também para os governos. Eu gostaria, por causa disso, colocar aqui a questão ao preleitor. Achas que Angola pode crescer muito mais se seguir esse modelo de assessoria técnica? Portanto, estamos com essa realidade que nem todo cidadão angolano percebe isso, vê isso como um direito. Portanto, temos ainda algumas debilidades em termos de educação à cidadania, em termos de direito. Achas que havendo programas de assessoria técnica para levar o cidadão a perceber essa questão da participação, da necessidade de intervir nesses processos de construção da cidade, desenvolvimento da cidade, poderia ajudar também a elevar a consciência e a participação nesses processos? Okay. Eu vou só já fechar neste bloco, mandar a palavra ao senhor Nossa Lula, e depois fechamos, o Tomás vai responder as questões e também fazer já uma conclusão e ou recomendações que queira fazer, uma pequena síntese e um resumo da sua apresentação. A apresentação do Tomás e também a agenda, a nova agenda da Habitat, falou muito sobre a sustentabilidade urbana. Mas a maior parte da utilização da palavra sustentabilidade estava referida a assuntos relacionados com o meio ambiente e clima, etc. De facto, sustentabilidade também, quando olhamos para a cidade, tende também a referir a sustentabilidade econômica e financeira. E ali eu acho que, para mim, podemos ver no caso de Luanda, principalmente o Quilamba, uma ilustração do, de facto, a falta de pensamento em termos de sustentabilidade financeira, porque o Quilamba, a razão para subsidiar a construção em Quilamba foi na base deste conceito de habitação social. E nós sabemos que quem beneficiou do Quilamba não foram os mais pobres, sim, foram a classe média, até média alta, principalmente os funcionários do Estado. Não aquela camada de população de baixo da pirâmide. Mas aquele projeto foi altamente subsidiado, sem nenhuma visão do retorno e a recuperação dos custos, que pode produzir um rendimento para realmente continuar o programa de construção habitacional. No início, quando as casas foram lançadas no mercado, ninguém chegou para ocupar, porque os preços estavam tão altos. E logo o executivo reduziu os preços mais ou menos por 30-40%, para baixar. E ainda melhor, ou pior, não sei, prolongou o pagamento para 20 anos com uma taxa de juros de só 3%, hein? Através de um mecanismo de renda. Mas, de facto, isto foi um outro subsídio. E quando olhamos para os subsídios acumulados nos projetos de centralidade, são muito grandes. E os investimentos vêm do Orçamento Geral do Estado, principalmente do rendimento do petróleo, que não está mais disponível. E nunca, na minha ponto de vista, acho que nunca vamos ter fundos no Orçamento do Estado para subsidiar a habitação naquele nível que subsidiamos ao longo dos últimos 10 anos. Então, o problema é que um grande investimento foi feito em habitação, que vai parar ali, porque o Estado vai continuar a subsidiar ao longo dos próximos 20 anos, porque os 3% em cima do juros, hein? É mais ou menos 15% embaixo do nível do juro marcado, que é à volta de 18% hoje em dia. Então, cada ano, aquele investimento vai receber mais 15% do subsídio do Estado ao longo dos próximos 20 anos. So, se as pessoas pagarem. Se as pessoas pagarem. Então, há uma grande perda e uma oportunidade que não foi aproveitado para investir na economia habitacional, no mercado habitacional, para estimular realmente o setor privado e mesmo o programa de autoconstrução, onde as próprias famílias vão investir nas suas próprias habitações, no sistema financiamento bancário da habitação, está quase não existe. Aqueles mecanismos para criar sustentabilidade financeira no sector habitacional ainda não existe e a oportunidade não foi aproveitada. Em termos de sustentabilidade, eu acho que isto é uma discussão que devemos elaborar, devemos ver que a sustentabilidade não é só ambiental, é também económica. E estamos numa situação, de facto, muito difícil. Tá certo. Parece que agora, na reta final, muitas pessoas querem falar. Tem mais aqui uma. Eu vou dar rapidamente a palavra a Samonga. Samonga, obrigado. Eu sou funcionário da DW. Algumas questões o Sr. Alan acabou por focar. Essa questão das centralidades é uma discussão muito grande. Só para dar um exemplo, eu quando lançaram a centralidade do Dundo, eu vivia no Dundo e havia uma discussão lá. O Dundo, na altura, O único edifício que tinha três andares era o hotel da Indiama, né? E levaram lá um projeto de habitações com 10, 8 andares. As pessoas diziam, mas como é que isso vai depois se adaptar, sobretudo se tivermos que olhar para a gênese das pessoas que vivem no Dundo, são africanos, sempre viveram num espaço alargado, criavam os animais, etc. E por aí fora. Mas ainda assim o projeto foi implementado. Eu não sei até que ponto a taxa de ocupação está a ser a ideal, sobretudo também pela questão que tem a ver com a densidade populacional na altura. Mas na altura dizia-se muito, epá, eram questões eleitorais, aquilo foi em 2008, e aquele não era o projeto para lá, mas transferiram para lá. E aquilo hoje está lá, está a ser implementado. Mas a minha questão é a seguinte, como enquadrar essa questão da urbanização sustentável, olhando para o contexto atual mundial, né? Eu falo das guerras, falo dos refugiados, e falo, se tivermos que olhar para aqui, para o nosso exemplo angolano, da corrida desenfreada, por exemplo, a Madeira, que está a deixar cidades como o Uamo, que tinha uma cortina de quebra-ventos muito grande, que está a ser dizimada, e também tendo em conta os exemplos da própria meta, né, a meta do milênio, que deveria ser alcançada em 2015, e se tivermos que fazer uma avaliação, talvez alguns países conseguiram alcançar e outros não. Mas como encarar essa... A minha questão é como encarar essa terminologia, né, habitação sustentável, nesse panorama e nesse contexto. Ora bem, meu nome é Anacleto Melo, eu sou professor de transportes na Universidade Metodista e estou a fazer doutoramento em mobilidade sustentável e acalmia de tráfego. Curiosamente, peço desculpa por ter chegado atrasado, se calhar perdi, e acho que perdi, uma informação importante. No entanto, aquilo que eu estou a ver aqui nos habitats é que não se fala claramente em mobilidade sustentável. Em Angola, especialmente em Luanda, nós temos a maioria da população que recebe 20 mil kwanzas de salário, ou menos, e gasta desses 20 mil, ou menos, 10 mil kwanzas em transportes por mês, só para se deslocar ao posto de trabalho. E, portanto, a mobilidade é efetivamente necessária e é necessário resolver, porque ela está a ser o motor da pobreza nas cidades, especialmente nas cidades angolanas. Eu entendo que, efetivamente, as cidades continuam, e especialmente em Angola, a ser desenhadas para carros e não para pessoas. Vejamos o exemplo da Latona, né? Vejamos o exemplo dos próprios quilambas, e falando sobre quilambas, o que eu tenho a dizer é que quilamba é a importação direta do modelo de 50 cidades que foram construídas na China, das quais hoje ainda 24 são cidades fantasma. Portanto, são modelos que foram transportados do exterior, sem qualquer adaptação à cultura nacional, sem qualquer interesse por aquilo que as pessoas gostam e da sua forma de estar, e, por simplesmente, um modelo que há de falhar e vai falhar continuamente. Por outro lado, os zangos ainda é uma situação mais grave, porque nós estamos a falar de dormitórios, né? Que não incluem aquilo que é o mais importante para as pessoas, que é o próprio emprego próximo do local de trabalho, a escola próximo do local de trabalho, o cinema, o teatro, tudo isto tem que estar próximo do local onde as pessoas residem. Aquilo que é chamado o conceito de uso diversificado de solo, que não está a ser aplicado em Angola, e que, a meu entender, para termos um crescimento sustentável e não dependente da mobilidade e não incrementando o empobrecimento das pessoas, é o modelo que tem que ser adaptado, que é o modelo de uso diversificado de solo, ou mixed land use, como é na terminologia internacional. Queria reforçar que eu sou professor de transporte e estou a argumentar para não haverem transportes ou não haver necessidade de transportes. Muito obrigado. Tá? Thomas, antes de responder, por favor, tome nota, desculpa aqui. Qual a mensagem que podemos sair daqui com ela? E eu, a semana passada, conversava com alguém e me perguntava, ok, discutimos tanta coisa, e agora, qual a mensagem que eu levo na minha casa? De esperança? Estamos mal? Não vale a pena acreditar nisso? Afinal, vamos fazer o quê? Está bom ou não? Qual é a mensagem que podemos, ao fim e ao cabo, afinal, tirar dessa discussão toda que estamos a ter? Yeah. Eu acho que isto é a questão para o Tomás, para fazer uma conclusão. Eu vou ficar pensando. Eu nunca tive um debate com perguntas tão complexas. Realmente, você e o... Como é seu nome? Adriano. Você e o Adriano juntos são perigosos. Porque ele manda um ali, você manda outro. Bem, mas enfim. Eu vou tentar falar um pouco de tudo aí para fechar agora. A questão da vontade política, né, que foi bastante colocada aí, é óbvio que ela é bastante importante, e a gente tem que lidar com mecanismos formais para convencer essa vontade política. Então, por exemplo, quando a gente discutir, uma coisa que eu percebo que é que os cidadãos em geral não se dão muita conta é de ler a sua própria Constituição, né? É de ver o que tem escrito na Constituição. E a Constituição de 2010 tem vários elementos que dão argumentos para vocês para, pelo menos, começar um processo didático de que essa vontade política exista. Então, eu tenho discutido com muitos angolanos, eu tive que ler a Constituição de Angola por causa da política. E, obviamente, que eu li ela a fundo e tal. E estava discutindo esses dias com um cientista político angolano, dizendo, não, mas não sei o que, eu estava dizendo, mas tudo. Tu agora está sabendo que o... Porque existe um... Inclusive, na questão da sucessão presidencial, ele não acreditava de jeito nenhum. Eu disse, não, mas está lá escrito que só são 2 mandatos de 5 anos, tem um estatuto para o ex-presidente, então não tem nenhum sentido ele não sair. Sabe? E se ele não sair, a Constituição vai ser completamente rasgada, e foi ele que assinou, né? Então, só para dar um exemplo. Tratando da questão da habitação em si agora, está lá o direito à habitação e à qualidade de vida. Então, isso é um aspecto. Se você for para a política, está lá garantido que a terra que for para o fim habitacional, ela é garantida pelo Estado. Está no decreto de 2011, da política de terras. Então, você vai começando a ver nas leis, e você sabe, tem que se usar. Existe um Tribunal Supremo em Angola, existe o sistema judiciário, né? Existe, aqui eu não sei como se chama o procurador, mas tem um nome, né? O procurador. O provedor de justiça. Existem mecanismos e eu tenho visto exercícios de tentativa, né? De didático, de se fazer isso, de se colocar, inclusive, autoridades na justiça em relação a atos que eles fizeram contrariam certas leis. Então, acho que a questão da vontade política, ela é assim, mas ela não é tão fácil em todos os governos, não. Você estava falando, e aí eu vou linkar com a tua já, você estava falando de Porto Alegre, né? Porto Alegre agora entrou numa dinâmica muito conservadora, inclusive, com essa coisa da saída a saída da Dilma, a entrada do Temer. O governo que está hoje no Rio Grande do Sul é um governo de direita, claramente, que não usa o orçamento participativo dentro da sua plataforma de gestão urbana, digamos, não está aí. E isso é que eu tenho. A grande questão que para mim é que o processo político, ele é bastante amplo e ele está se tornando cada vez mais complexo, principalmente com a questão das mídias sociais, né? Uma das grandes reflexões agora, que as pessoas talvez não tenham entendido ainda, é que parece que pelo menos no Brasil se avaliou isso, é que parece que agora já há mecanismos para a vontade popular ser, digamos, acessada com maior frequência, né? E as pessoas estão querendo participar dessa maneira. Então, a própria democracia representativa está em xeque agora, né? As pessoas não querem mais delegar para um representante, para um deputado ou para um vereador a vontade dela. Ela quer que um cara fique ali trabalhando, mas ela quer, na hora de decidir, que ela tome a decisão para uma enquete, seja no Facebook, tá entendendo? Mas é um bocado isso que a gente tá a ver o que está acontecendo. Então, a questão da gestão participativa e dessa coisa do enraizamento da política, o orçamento participativo, ele sempre contou com uma camada de população muito reduzida e engajada, e que nunca é a maioria da população. Porque é muito difícil você participar na vida pública se você tiver que estar presencialmente numa audiência pública. Você faz uma audiência pública, quantas pessoas vão no Brasil? Por mais que seja um mecanismo correto, mas não vai muita gente, porque não tem como ir muita gente. Agora, como a gente tem mídias sociais, como tem outras plataformas, as pessoas já acham que podem participar. Então, aquele projeto que a gente falava, né, Alan, do e-governance, do e-local governance, para mim tem um potencial incrível. Da gente ver como é que vai ser, como é que é essa e-governance, né, e como é que você organiza isso também, essas coisas todas. Porque eu não sei, você me perguntou a questão da assessoria técnica, né, especificamente. Eu acho que a assessoria técnica é sempre importante e positivo. Inclusive, a minha agência é uma agência que provê assessoria técnica, né? Mas ela não é o único elemento. Tem outros elementos também. Eu trabalhei, só para dar um parâmetro, num projeto, eu vim para o PNUD em Angola em 2006. Trabalhei aqui em 2006 no projeto de centralização. Foi uma assessoria técnica dada. Naquele momento a gente ficou lá nas administrações, assinamos o planejamento. Não adiantou, não virar uma autarquia. Óbvio que melhorou alguma coisa, eles agora já planejam a parte do seu orçamento, já não é tudo delegação, algumas coisas são direções, tem repartições. Já houve, não dá para dizer que não houve nada, nada se aproveita, mas o fato é que, sabe, a assessoria técnica tem que caminhar com diversas outras coisas. Né? Não adianta ter assistência técnica para sem a vontade política. E aí, né? E a assistência técnica também tem que tentar, e é isso que a gente tenta fazer um pouco, eu acho, porque eu gosto de trabalhar dentro do possível, sabe? Eu prefiro o approach de permanecer ao lado, que é o approach, sem dúvida, do Alan, né? Que está quase 40 anos aqui. Então, é melhor ficar ao lado advogando do que se afastar, né? Porque tem gente que prefere cortar relações. Né? Ah, eu não concordo com essa realidade, cortei relações, vou para lá. E é um trabalho de formiga. Então, nenhuma assistência técnica vai resolver os problemas de Angola também. Deixa eu tentar ver outra coisa. Foi bastante coisa, viu? Eu vou tentar ver se eu não perco nada. Você estava falando dos espaços sem qualidade, né? E da necessidade. João, você estava falando isso, né? Da questão de não haver espaço de qualidade e tal. Isso é tão latente que só aqui em Angola eu vejo um espaço entre duas vias expressas tão cheio de gente, né? Porque falta tanto espaço que o pessoal fica ali na samba, um espaço inseguro, né? Nem tem tanta qualidade, mas a carência é tão grande que termina virando. Eu uma tentativa de homicídio contra isso. Qualquer criança que sai dali, vai brincar, atravessa a estrada e morre. Para mim é uma tentativa de homicídio contra isso. Mas veja aqui, é tão... Na hora que fizeram aquele espaço, eu, no meu pensamento humanista, disse, isso aí não vai dar certo. Porque você acha isso, né? É o não lugar. Aquilo a gente sempre trata como não lugar. Mas deu certo, né? A realidade... Não deu certo. Não, olha... Dentro do... Óbvio que não deu certo, vai. E eu entendo... Sabe quando tu diz que não deu certo, que lamba? E como eu tenho uma formação de arquiteto, aí é que eu concordo contigo. Porque nós que somos arquitetos, quando a gente olha para o que lamba, a gente vê que aquilo não deu certo de jeito nenhum. Mas o fato é que se as pessoas estão usando... E se tem gente usando, e se tem alguém ali, não dá, a gente tem que dar o braço minimamente a torcer de que aquilo foi um investimento que deu algum resultado. Pode até ser que as crianças estejam realmente a morrer, não sei o que. Mas isso eu também, por exemplo, eu também posso dar o braço a torcer e dizer que as pessoas que fazem a sua casa em zonas de risco, não é? Aquilo não está certo, não funciona, mas as pessoas vão para lá. É quase a mesma coisa. Claro, e por isso é que eu estava mostrando aqui, que as pessoas fazem a casa e a área de risco porque elas têm uma renda mais segura, porque elas têm melhor acesso à habitação. A gente não pode deixar, mas há um motivo concreto para elas fazerem. Aceitaria aquela intervenção a curto prazo? Sim, sem dúvida. Não, eu não estou defendendo aquilo. Talvez às vezes vocês fiquem um pouco chocados com algumas afirmações que eu faço, porque eu estou defendendo uma coisa muito terra-chão, né? Sim, sim. Mas é uma questão de... Sabe, eu gostaria de viver no mundo das ideias, mas às vezes a gente tem que vir para cá. Isso é uma coisa. Sobre a questão da sustentabilidade financeira do Alan, eu concordo plenamente, né? O nível de quando você vai fazer as contas sobre o que foi o processo do Quilamba e para quem deveria se dirigir, foi uma oportunidade perdida, né? De fato, e assim, talvez a oportunidade só não foi mais perdida porque pelo menos se fez alguma coisa, né? Que é aquela coisa que talvez vocês estão enxergando aí como uma coisa, mas eu posso mostrar para eles, para vocês, como a tag, né, equatorial, vai. Que também tinha petróleo, tinha uma série de coisas e não houve um, sabe, não houve um uma dimensão de PIB enviada para a urbanização e para a habitação. Foi uma conta, não estou a dizer que só há corrupção na Guiné Equatorial e tal, mas lá a questão foi mais complicada. Você não consegue ver legados realmente, né, de coisa. Enfim, isso é um outro aspecto, mas eu concordo absolutamente com o Alan, que a grande questão é de falta de standard, e eu insisto nessa questão do terreno de 600 metros quadrados, e da Casa da Habitação Popular em T3. Isso é típico e é um consenso dos arquitetos angolanos. Porque ele mesmo, quando fala ali, aí eu já vou pegar o gancho no teu, você falou, o angolano ele mora à vontade. Eu concordo, o Dundo não tem nada a ver um prédio de 8 andares. Não tem nem sentido, né? O prédio mais alto tinha 3 andares e tal. Mas às vezes eu vejo as pessoas dizendo, mas não dá para fazer habitação social vertical, que é o que termina levando a habitação social para a periferia. Só que, sabe, se a gente não faz uma habitação com uma densidade adequada para a área urbana, a gente também não viabiliza ela, né? E quando a gente diz que o angolano se acostumou a viver em áreas amplas, não sei o quê, é porque você não conhece a realidade dos Mussecs. Você for no Mussec, o Mussec é angolano, não estou falando brasileiro. O Mussec angolano só tem um ambiente. E ali cabe um colchão, cabem as coisas, porque o grande desafio dele, naquele momento da vida dele, não é ter muito espaço, é ter localização. Para ele é mais importante a localização. Então você faz adaptação social na periferia, com casas maiores, e no centro. Vamos ver onde eles vão ocupar. É aquela coisa da importância de ter diversos modelos aí. Pensar o aluguel social, pensar pequenas casas, pensar isso. Não há um modelo único e absoluto, né? Questão do transporte e mobilidade sustentável é uma pena que você chegou depois também. Eu toquei nesses pontos que você colocou, inclusive no ponto da quantidade do custo. Eu acho até que você está sendo generoso, porque é 150 kwanzas, né? Você calculou 10 mil kwanzas por mês. Qualquer pessoa está gastando 500 kwanzas por mês. Tá, como média, né? Sim. É porque a gente tá fazendo contas pro Zango, e pro Zango você pode chegar aí até 8 a 10 bilhetes por dia, né? E aí você vai para 1.500, é essa conta que a gente fez um exercício aqui, e o exercício que a gente fez é uma pessoa que se desloca pro Zango e começa a ter essa questão. E depois, passa aí os slides rápido da questão do transporte, e depois eu falei da questão da densidade também, da pedonalidade. Não, é pra frente. É pra frente. Então é uma pena que você não estava aqui, mas isso são temas muito caros ao Inhabitat. Ó, aqui as despesas de transporte, com o tipo de urbanização, a casa de banho. Então o transporte termina sendo a questão chave para a capacidade de poupança. Como a gente tinha dito, passa mais aí. Então até a relação de transporte com material de construção das casas. E aí, essa parte aqui também passa aí rapidinho. Falando de Los Angeles, da relação entre densidade e a dependência de carros, os três modelos e a pedonalidade como um objetivo que você quer atingir. Enfim, teria sido interessante se você tivesse visto, que aí a gente tinha... Eu tenho certeza que teria citado outras dúvidas e outras contribuições tuas, e aí a gente podia ter debatido até mais efetivamente. Okay, enfim, eu não sei fechar, se... Já para fechar agora, o resumo final, por favor. Tá. O resumo final é o seguinte, nós estamos, eu acho que o workshop da próxima semana, ele vai ser um momento de dar um outro passo nisso aqui, que é com a sociedade civil, que eu acho, eu concordo com o Alan, eu faço papel de um Inhabitat aqui, mas eu também sou sociedade civil, e a gente, o tema de direito à cidade, a gente já fez várias discussões sobre direito à cidade aqui, né? A minha primeira intervenção, inclusive, em 2015, foi sobre a questão do direito à cidade, que é um tema muito caro ao Brasil, inclusive, né? Que não é a cara ao Canadá também. Aqui em Angola já há aí um certo barulho, graças ao Alan, graças ao João, graças ao DW, o SOS Habitat. Enfim, mas eu não sei, João, você me deixou uma dificuldade na linha, porque eu não tenho nenhuma fórmula mágica para passar. E a única coisa que eu diria é um pouco isso. A gente tem que construir essa agenda agora e tem que implementá-la. Isso é um trabalho para os nossos 20 anos. E é um comprometimento para os nossos 20 anos. A gente está assumindo compromissos aqui que vão guiar as nossas vidas profissionais e o que a gente vai fazer. E é um trabalho de formiguinha. E a gente, cada um aqui é uma formiguinha. Ninguém aqui vai salvar o mundo sozinho. Talvez a melhor coisa que a gente possa fazer é educar bem nossos filhos, entende? Porque é a única maneira da gente contribuir bem para que, né, a nossa continuidade vá adiante. Então a mensagem é essa: eduquem bem seus filhos. Muito obrigado. Pois os filhos vão educar os pais, que é o que se faz hoje no Canadá. Isso, exatamente. Se calhar devemos olhar para o futuro com maior esperança. De que as coisas, a vontade política poderá de alguma forma mudar. Se calhar se prendessem quem deu um tiro na cabeça do filho para tentar defender a sua casa. Ok, pronto. Então eu quero agradecer a todos pela vossa presença e quero já dizer era um bom passo. Esta apresentação e tantas outras que temos estado a fazer aqui está disponível no website da DW, vocês podem acessar. A website é só colocar no Google DW Angola e lá está. E agradecemos a todos que pela primeira vez se juntaram a nós, que não seja a última vez. nós teremos o nosso espaço de debate a sexta-feira, a próxima semana, não aqui nesta sala, mas vamos fazê-la em 3D, quer dizer, agora no espaço maior, não é? Vamos fazê-la na Faculdade de Arquitetura e o tema vai ser exatamente o direito à cidade. Então estão todos convidados, eu vou usar o e-mail que tenho de algumas pessoas que estão aqui para também mandar a mensagem, o convite e o programa de atividade. Então muito obrigado e bom final de semana e não fiquem estressados no engarrafamento, hein? Não.